curtindo nossa página no Face, você dá um like e compartilha e acompanha a cabine de transmissão da Tupi para Flamengo Internacional, também assinando nosso canal no YouTube. Caiu na rede, Thiago Veras vai bater pra gente, a equipe técnica mais técnica do rádio brasileiro, na mesa de áudio, o super maestro Éder Ferreira, central técnica João Tavares Júnior, supervisão de operações Maciel Amaral, apoio técnico Gabriel Genelu, Maicon Gorrilhas, Lúbia Muniz, Vitor Brites, supervisão de externa Edson Mendel Edinho, coordenador técnico Márcio Barro, na informática Elvis Pedrosa, na web Matheus Emanuel, Bárbara Mello e Bruno Almeida, transmissores Itaoca, Carlos Henrique Coelho, no Sumaré, Rafael Ferreira, a produção é do Thiago Veras, 5h59, ligado gramado excelente do Beira Rio, às 6h15, a bola vai rolar e você vai soltar a sua voz aqui na Rádio Líder. Super Rádio Tupi. Mando para você que chegou agora na Tupi. Rivaldo José transmitiu a vitória sensacional do Fluminense no Maraca. Fluminense 3, gols de Lucas Claro, Nino e Marcos Paulo. Fluminense 3, Santos 1. Para o Santos, marcou Marinho. 6 horas da tarde, 6 horas, 18 horas em ponto, galera. É o Super Futebol Show da Tupi. Em nome de Multimarket, o seu amigo do bairro, sua oferta, show de bola. Assim Saúde, planos individuais e corporativo, e saúde é assim que se faz. Ligue 2102-5555. Casas Bahia. Nossa casa é o Brasil, nossa causa é o brasileiro. Calmã é da Aspen Farma. Calmã é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Chatuba, banho relaxante com as duchas Lorenzetti barato é na Chatuba. RJ da Sorte. Com o RJ da Sorte, você pode ter a vida de bacana que merece. Uma Toyota Hilux esperando por você. Só R$5. E Piranga, novo, abastece aí. É cashback pra valer, baixa aí. Tim, tenha 7 GB de internet com Tim pré-top, corra e aproveite. Autoglass, quebrou, trincou. Autoglass é o nome certo. Quali Alto, proteção veicular, ligue 3040-7474. 26 graus é a temperatura neste momento em Porto Alegre, no Beira Rio. No retrospecto histórico, Flamengo e Inter já se enfrentaram 100 vezes. 36 vitórias do Colorado, 29 empates, 35 vitórias do Flamengo, 141 gols para o Inter, 129 para o Flamengo. No último jogo pelo Campeonato Brasileiro, deu 3-1 para o Mengão em setembro do ano passado. Foi no Maraca, você deve estar lembrado. Os gols do Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique pelo Flamengo. Edenilson marcou pelo Inter. O Flamengo vem daquele chocolate de 5-1 diante do Corinthians em São Paulo, lá em Itaquera. O Internacional vem de vitória por 2-0 contra o Vasco no Beira Rio. E a classificação, Vinícius Gama já empurrou. Agora tá sim. Primeiro, ainda o Internacional líder, 34 pontos, porque tem saldo de 15 gols. O Mengão é o vice, com 34 também. Saldo de 11 gols, Atlético Mineiro, que ontem empatou em Belo Horizonte. Portanto, tá com 32 pontos. Empate foi do Sport do Recife. E o Fluminense agora é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos. O Vasco, que jogou antecipadamente contra o Corinthians nesta rodada, está com 17, é o 17º colocado, com 18 pontos ganhos. São 6 e 3, galera, 6 e 3. Hoje, 25 de outubro, é o dia do dentista. No dia do dentista, o abraço do nosso timaço, cumprimentando os aniversariantes de hoje, nosso companheiro Wallace Martins, grande sonoplasta da Tupi, a talentosa jornalista Marluce Martins, parabéns, e o Alexandre Cavalcante, do comercial do SBT, parabéns também aos aniversariantes da semana, o Roberto Salvador, lá no Barra Mares, na Barra da Tijuca, fez 82 anos na sexta-feira, e a repórter Aline Pacheco, da Record TV, também aniversariou no dia 23, sexta-feira, portanto, a grande rubro-negra Aline Pacheco, parabéns aos aniversariantes da semana, são 6 e 4, você vai saber agora como o Flamengo Internacional estão no gramado do Beira Rio. Vem aí o Marcos Coelho. Flamengo! Marcos Coelho, uma vez Flamengo. O mais querido do Brasil, escalado como goleiro Hugo Souza, número 45. Na lateral direita, Isla, 44. Dupla de zaga com 2, Gustavo Henrique. E 31, Natan. Na lateral esquerda, número 16, Felipe Luiz. Meio de campo com 33, Thiago Maia. 5, Arão. E 7, Everton Ribeiro. No ataque, 11 para Vitinho. 8, adiantado, Gerson. E 21, Pedro. O técnico Domenech Torren tem no banco de reservas 37, César. 22, Gabriel Batista. 34, Mateuzinho. 13, João Lucas. 26, Matheus Tuller. 4, Léo Pereira. 41, Noga. 6, Renê. 19, Michael. PP com a número 40. Pedro Rocha, 32. E número 29, Lincoln. Campeonato Brasileiro Internacional. Marcelo Lomba é o goleiro número 12. Na lateral direita, número 2, Heitor. Dupla de zaga com 4, Rodrigo Moledo. E 35, Zé Gabriel. Na lateral esquerda, número 6, Wendel. Meio de campo com 19, Rodrigo Lindoso. 8, Edenilson. 88, Patrick. E 23, Marcos Guilherme. No ataque, 17, é Thiago Galhardo. E 99, Abel Hernandes. O técnico Eduardo Cudê tem no banco de reservas 1, Danilo Fernandes. 14, Lucas Ribeiro. 38, Lucas Mazete. 20, Moisés. 5, Musto. 13, Rodrigo Dourado. 45, Bruno Praxedes. 33, Nonato. 10, D'Alessandro. 31, Pedro. 18, Leandro Fernandes. E 7, William Potker. O trio de arbitragem de Goiás e da FIFA apita Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Rafael Pires. O VAR é com Elmo Alves Rezende Cunha, também de Goiás. Dali, dali garotinho, com muito orgulho, com muito amor. Voltei, 6 e 7, galera. Multimarket, mega preços baixos, tudo que você precisa, com desconto que você merece. E atenção, galera, olha os ganhadores de mais uma rodada do Mestre da Bola. Um vencedor, o primeiro colocado da semana, é o TV de 55 polegadas, foi a Maria Prazeres, Maria Prazeres, portanto, a primeira colocada vai receber das mãos do Gilson Ricardo, no Bola em Jogo no domingo, um TV de 55 polegadas. Olha os Vale Compras, teremos aqui Vale Compras de R$200. Rafael Cabral, Carlos Alberto Fontinelli, Paulo César Siqueira Paiva, Luiz Estevão, também Vale Compras de R$150. Edna Maria Albuquerque, Moniclédson Ferreira Carneiro, Jamile Silva, Wagner Caju e Antônio Sabino, todos premiados. Cada rodada já sabe como é que é. É fácil, fácil você mostrar o seu talento. É fácil, basta acessar o Google Assistente no seu celular e falar jogar mestre da bola Tupi. Prontinho, você pode jogar de graça ou então virar assinante. Aí ganha o dobro de perguntas e tem o dobro de chances de ganhar. Sabe quanto você paga? Só R$4,99 por mês. Mais barato que um latão, cara. Todo domingo começa uma rodada nova. Se não ganha uma semana, você pode ganhar na outra. Acesse tupi.fm/mestre da bola Tupi que eu vou te dar uma aula sobre como jogar. E você joga se divertindo, cara. 6-8. O Fluminense acaba de derrotar o Santos no Maracanã por 3-1. Gol de Lucas Claro, Nino, Marcos Paulo. Marinho marcou para o Santos e o Evaldo José transmitiu na Tupi com a farinha do Gerson, o Canhotinha. Ele é tricampeão do mundo na bola, é campeão todo dia na latinha. Só a Tupi tem a palhinha do Apolinho. Apolinho. Boa tarde, garotinho. Tá animado, garotinho? Animadíssimo. Tô sabendo que você também tá. Deve ter uma banana frita aí na sua frente. Não, por enquanto não. Agora só depois do jogo. Tá bom. Tá programada. Tá na chave. Começamos bem com essa vitória do Fluminense. Futebol excelente, carioca do domingo, né, André? Excelente a vitória do Fluminense, realmente jogou com personalidade, sufocou o time do Santos. Estava assistindo o jogo, fiquei empolgado, gostei de ver. É verdade. Agora hoje, uma vitória do Flamengo coloca também o rubro-negro na liderança. O Fluminense já deu uma subidinha, é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, que é uma surpresa geral, até porque é um clube que não fez grandes investimentos. Agora o Flamengo hoje vem com uma modificação, já que o Arrascaeta não pôde jogar, o Diego também não, Santos Fox nem viajaram por causa de lesões, e o Gerson está mantido, está colocado lá na frente com o Pedro. Será que é aquela nova função ficar isolado na ponta direita? Você acredita nisso, Apolinho? Olha, eu não faria isso não, eu não sei o que ele vai fazer, mas eu faria com o Everton Ribeiro jogando, como sempre, ali pelo lado direito, combinando com o Isla, né? O Pedro e o Vitinho e o Gerson por trás. Ou, se ele quiser inventar, o Gerson na frente e o Vitinho mais por trás. Mas acho que o Vitinho na esquerda vai, com a velocidade dele, sofrer a falta do Bruno Henrique. Vamos esperar quando começar para ver o que ele pensa. É verdade, a galera do Flamengo tá ligadinha para você soltar a voz no WhatsApp da Tupi, 980 1880 980 1880. O capitão do Internacional, camisa 8, Edenilson. O do Flamengo, Everton Ribeiro. Olha o sorteio aí, Marcos Coelho. É o momento agora que vai ter um sorteio para definir quem começa de cada lado, quem começa também com a bola. E sobre essa escalação do Flamengo, a formação utilizada, a informação que tenho é a seguinte: o ataque do Flamengo deve funcionar da seguinte forma. Claro, durante o jogo tem algumas variações, mas basicamente, o Vitinho centralizado, o Everton Ribeiro pela direita e o Gerson pela esquerda, e o Pedro lá na frente como referência. Essa é a orientação do técnico Domenech Torren. O Gerson atuou desta forma no jogo com o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores, jogo que foi em Guayaquil. Na ocasião, o Flamengo venceu por 2-1. Gerson, inclusive, deu um passe para gol do Pedro. E sobre ainda o jogo de hoje, é bom lembrarmos que a Arrascaeta foi um desfalque de última hora, está recuperado da lesão muscular, mas acordou com um inchaço no joelho ontem, foi ao CT Jorge Elau, mas a comissão técnica considerou prudente poupar o jogador essa partida. Ele não vai pro risco, já que estava com dores no joelho e o joelho inchado, então ele volta aos cuidados da preparação física também do departamento médico, garotinho. Saúde é assim que se faz, mas meu médicos credenciados Assim Saúde, 2102-5555, ou fale com o seu corretor. Aliás, o Flamengo está sobrando jogadores em determinadas posições. Por exemplo, na posição do Gustavo Henrique, tem o Tuller, tem o Noga, e olha que são jogadores de alto nível que entraram. São jovens e promissores jogadores no Flamengo, né, Paulinho? É verdade, isso aí é um trunfo, né, que o Domi tem, porque agora vai enfrentar aí Libertadores, Copa do Brasil. Se já está apertado, vai ficar mais apertado ainda, né? E você vê, o Internacional também tem o mesmo problema. Eu considero o Internacional o grande adversário do Flamengo a ser batido no campeonato. Não acredito no Atlético, acho que o São Paulo pode reagir, o Fluminense está surpreendendo, mas acho que para brigar lá na frente para o final, a minha expectativa, não sou adivinho, não sei o que vai acontecer, mas eu acho que dá Inter e Flamengo na disputa lá na frente. Agora, sobre a posição do Gerson, pode ser ele fazendo ali o trabalho que o Arrascaeta naturalmente faria, mas eu não vejo dele as mesmas características, de repente, durante o jogo, e deve haver uma rotatividade natural de acordo com o posicionamento do adversário. Vamos ver. 6:13, galera, em Porto Alegre, no Beira-Rio, tá ventando forte, faltam 2 minutos para rolar a bola. Casas Bahia, com você que a gente se transforma e não para de mudar, nossa casa é o Brasil, nossa causa é o brasileiro. Tá na grama, tá no pé, tá no ar, a bola vai rolar. É um técnico espanhol de um lado, o Dominic Torrent, portanto catalão, pelo Flamengo, Eduardo Cudê, técnico argentino, pelo lado do Internacional. Tudo prontinho. E aquele protocolo, normalmente em homenagem às vítimas que se foram da Covid-19, protocolo que já foi cumprido e, portanto, a saída é do Internacional. Vem agora, o árbitro levanta o braço, agora sim, o protocolo é seguido e o Marcos Coelho está acompanhando de pertinho. É isso, garotinho, tudo certo, a bola já vai rolar. É importante ressaltarmos esses jogadores do Flamengo que estão em campo, quase todos descansaram no meio de semana, na vitória do Flamengo por 3-1 sobre a equipe do Júnior Barranquilla. Então é um Flamengo, depois de muito tempo, descansado, com fôlego para esse jogo que vale a liderança. Se vencer, o Mengão fica no topo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Tudo certo, a bola vai rolar, o Flamengo começa defendendo o gol à esquerda na cabine da Tupi, o Inter no gol da direita, e quem volta para contar as emoções no som da Super Rádio Tupi é o fenômeno do rádio brasileiro, José Carlos Araújo. Oi, são 6:14, galera, vai rolar a bola, saída do Internacional, começando neste primeiro tempo. A minha direita, a sua direita, que vai ver o jogo, ouvindo a Dubi. 6:15, autoriza o árbitro, rolou a bola. A bola vai rolando, foi no Inter, Rodrigo Moledo tocou para Heitor, mas houve uma falta no Moledo, o árbitro parou e marcou a falta cometida pelo Vitinho na intermediária do Colorado, preparado para cobrança, tá lá Heitor, ameaçou bater, não deu, ainda Vitinho tá muito na frente dele, ajeita, bate atrasando para Rodrigo Moledo, tá na sua linha intermediária, atrasa mais pro goleiro Marcelo Lomba, ex-goleiro do Flamengo, vira na esquerda a Zé Gabriel, na canhota de primeira para o Wendel toca em profundidade, a cobertura do Gustavo Henrique cortando e botando a bola pela linha de lado, arremesso para o Internacional bateu, a bola é tocada para Patrick, ninguém impede, houve o desvio, olha o driblaria do Edenilson, na primeira, na segunda, Felipe Luiz cortou, rolando no capricho para Vitinho, parte para dentro no primeiro, virou na meia errado, corta Rodrigo Moledo, voltando de bola agora para Edenilson na direita, encontrou bem colocado por lá, era o Lindoso atrasando, agora dominou, girou, Moledo tocando para Lindoso, conduz a bola, Luiz, meio campo do Botafogo, vira na esquerda, a direção é do Wendel. Wendel recolheu, tem a primeira marcação, Everton Ribeiro lhe dava combate, ele prefere atrasar para Zé Gabriel pela linha de zaga, ainda conduzido pelo Internacional, lançamento longo na ponta direita, correu o Heitor, um bolão na diagonal, correu e evitou saída, vai à direita da grande área, quando cruza, cortou Natan, outro cruzamento, a cabeçada colocada do Abel Hernandes para fora, tava livre, tava desmarcado. cuidado, o Coelho. É, ele apareceu nas costas do Gustavo Henrique e à frente do Isla. Cabeceou sozinho para a felicidade da nação rubro-negra, sem direção. Quase o primeiro gol do Internacional na primeira chance. 0-0, o placar Autoglass. E você, rubro-negro, o jogo já está te deixando ansioso? Haja Calman. Calman é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha o Flamengo trocando passe aqui atrás. Isla dá o primeiro drible. Bola, bola para Thiago Maia. Tenta conduzir. Perdeu a bola por trás. Foi Denilson. Denilson virando, tocando, entregando para Patrick na entrada da grande área. Quem vai cortar bem colocado é o Natan. Respondeu o Heitor. Bola devolvida. Olha o Natan, chutou. Salvo o goleiro Hugo. Por baixo, desviando e defendendo e botando para escanteio. E eu digo que valeu, Coelho. Valeu sim. O Galhardo serviu ao Heitor, que bateu, buscou o canto esquerdo do Hugo. Ele, numa linda defesa, jogou para escanteio. Pressão do Inter, ponta direita. Na cobrança, o camisa 8, Edenilson. 0-0, placar time. Vai lá o capitão do Internacional para a cobrança. Camisa número 8, Edenilson vai bater o escanteio pela ponta direita. 0-0, primeiros instantes. É o Internacional na frente, bateu pelo botão para a área. Quarta zaga do Flamengo, a bola vai pela linha de lado. Arremesso de novo para o Colorado. Banho relaxante com a Maxi Ducha Lorenzetti, com a nova resistência Lone Ultra, que dá mais durabilidade, por apenas R$52, barato é na Chatuba, é o que anuncia o Garcia Duarte. Vitinho está recuado, protege Gerson virou uma bola errada, quem ia cortando, Everton Ribeiro, ninguém perde a bola, sobra de novo, agora para Zé Gabriel, está na divisória do gramado, avança, tenta, olha ainda o Zé Gabriel, lançou pelo alto na direita, em todo minuto trouxe para o terreno, é marcado pelo Gerson, que estica o pé, não bota a bola pela linha de lado, aqui Tupi, o lateral vai ser cobrado com pressa pelo Heitor, 0-0 galera, ameaçou bater na primeira tentativa, ainda não, vai cedo, terminou no Maracanã, Fluminense 3, Santos 1, e o Evaldo José deu um recado, olha o desvio do Natan, defendeu Hugo no cruzamento do Edenilson pela ponta direita, havia perigo, Coelho? Havia, mas o apareceu bem o Natan, detalhe garotinho, o Léo Pereira tá no banco, ao que tudo indica, realmente o Natan ganhou essa posição na zaga e o Léo Pereira fica como opção, informando assim saúde. É a garotada ganhando posição, hein, Apolinho? Não, e o Léo Pereira, das contratações do Flamengo, foi a mais fraca, né? Ele não repetiu o que ele já tinha feito anteriormente lá no Sul, veio pro Flamengo e, por enquanto, não mostrou serviço, não. Tá barrado. Olha na rede social da Tupi, Delcy Pereira, Flamengo jogando, Zé Carlos narrando, vem gol do Fla, tomara, voltou de novo, agora Felipe Luiz tocando para Arão, Arão bate para o contra-ataque pelo Flamengo na esquerda, é pro Gerson, deu o primeiro drible, prendeu a bola, devolveu o Thiago Maia, outra vez agora para Gerson, inverteu da esquerda para a direita, alcançou o Isla, tá na intermediária contrária, é o migão do Pedro Augusto, o goleiro de Aparecida, amanhã, às 2 da tarde, logo depois do programa Cidinha Livre, é lançado no comando, agora Thiago Galhardo tentou, lançou, defendeu o Hugo, ele queria cobrir o goleiro, Coelho. É, porque o Hugo realmente estava adiantado, ficou surpreendido pelo contra-ataque, só que o Thiago Galhardo não conseguiu dar força suficiente para a bola, facilitou a vida do goleiro do Flamengo, que já fez a reposição, 0-0 o placar, Coelho Alto. 6h20 da tarde, 6h20 da noite, em Porto Alegre, apite comigo, galera. 5-5 jogados, 40 para terminar o primeiro tempo e o placar no Beira Rio. Flamengo 0. Internacional. Girando Vinícius Gama. Primeiro tempo, 6 minutos. Atlético Paranaense Grêmio vão empatando 0-0 na Arena da Baixada. Ontem no Castelão, Coritiba perdeu mais uma, 2-1 para o Ceará. E Jorginho não é mais técnico do Coritiba. Foi demitido, garotinho. O chat da Tupi tá bombando. Carlos Antunes, Daniele Garcia, Bruno Tavares, Ailton Santos. A galera quer golão. Tá 0-0. A bola atrasada, Zé Gabriel entregando pro goleiro Marcelo Lomba. Rola no capricho. Entregou na sua intermediária, era para Lindoso. Rodrigo Lindoso atrasou o Berumo para o goleiro de amarelo do time do Internacional. Chuta forte pelo alto, tenta no comando de ataque. Abel Hernandes deu uma cabeçada, chega primeiro. Felipe Luiz atrasando para o goleiro Hugo. Vai sair jogando, rolando no capricho para Isla na direita. É o Mengão da Aline Pacheco, a repórter da Record TV. Olha, cruzamento, bobeira da zaga, vem para trás, a bola cruzada, tirou, entrou. Internacional! É do Inter, uma bobeira na zaga, uma bobeira na zaga. Abel Hernandes chegou, aproveitou, colocou. A falha foi do Isla, a falha foi do Isla, pela canhota, o Patrick roubou. E Abel Fernandes sozinho, desbacado, abriu a contagem. Camisa 99 agora. De bobear assim, ô Isla, vê se te orienta, deu ruim pro Mengão, Coelho. Sim, garotinho, o Flamengo já vinha ensaiando essa falha pelo menos há 4 ou 5 jogos, trocando muitos passes na área defensiva. O Isla bobeou na frente do Patrick, que roubou a bola, serviu o Hernandes, que bateu, o Hugo também estava voltando, bateu pro gol praticamente vazio, coloca o Inter na dianteira, 1-0 é o placar multimarket. Apolinho, e aí já começa mal, Apolinho. É, deu gol de presente, né? Essa coisa que eles inventaram agora de ficar trocando bola, o goleiro dá pro lateral, o lateral dá pro goleiro, o goleiro dá pro outro lateral, ele dá um chutão pra frente. Por que o goleiro não chuta o diabo da bola pra frente? É, troca a bola ali atrás, entregou o ouro bandido. É verdade. Olha a gente do Campeonato Brasileiro, o Arão tá caído. Vinícius Gama. Esse foi o segundo gol do Abel Hernandes no campeonato. 29 gols, tem o Internacional, líder da competição com 37 pontos, informando o Autoglass. Lembrando pra galera, José Luiz Romero tá lá na Moca, em São Paulo. Ele curte sempre as transmissões da Tupi. Vai o cara, hein? Amarelo pro Lindoso, que deu uma entrada forte ali no Arão. Jogo parado. Inter 1-0, placar multimarket. Qual é a autoproteção veicular? Você é protegido a partir de R$125 mensais. Ligue 3040-7474. 3040-7474. O Arão tá caído. Apolinho, isso desmonta todo e qualquer esquema. E olha que o Internacional já teve oportunidades anteriores no jogo, hein? É verdade. E você repara que o Flamengo tem sofrido muito com falhas constantes do sistema da extrema defesa. Não é nem azar, a extrema defesa do Flamengo. As bolas aéreas, as bolas quietas, escanteio, falta lateral, a defesa do Flamengo sofre muito. E esse toque de bola, isso aí é muito bonitinho, o pessoal acha que é plástico e tal, mas na hora que erra, o cofre fica aberto. E os caras aproveitaram e botaram lá dentro. Uma falha imperdoável para um time que quer ser campeão. Do Isla, o chileno da seleção nacional do país dele. No RJ da Sorte você pode ter a vida de bacana que merece. Tem Toyota, Hilux, Motos e uma cozinha dos sonhos. E com o mesmo título concorre a R$10 mil por mês durante um ano, no dia 29. RJ da Sorte, esse eu conheço. Tem o Carlos Alberto, a Didi Romanelli, Aline Malafaia. O Flamengo volta a rolar a bola. Agora de Natan entregando para Felipe Luiz. Virou o jogo para Gustavo Henrique, apertado pelo Abel Hernandes e perdeu na direita. É pro Isla, sai jogando, tocou na meia direita. Pedro tirou o primeiro, que é Zé Gabriel, vai na entrada da grande área. Vitinho abriu, Pedro atirou, entrou. Flamengo! Foi importante o deslocamento do Vitinho, matando inteiramente a zaga do Internacional. O Pedro de fora da grande área, atirou por baixo, no cantinho direito, aos 10 empatando o jogo, agora tá tudo igual. Flamengo! O Pedro! Internacional! Também Alô, galera do Mengão, faz a festa, faz a festa. Todo mundo achou que a bola ia pro Vitinho. O Pedro conduziu, chegou e mamão de chapa com categoria no fundo do barbante. Que galera é essa, meu irmão? É a galera do Mengão, né, Tupi? Que jogo parece que promete com muita emoção, Apolinho. E o gol vem na hora certa, né? Porque a falha foi traumática. Poderia bater, inclusive, alguns jogadores da equipe. Mas uma arrancada muito boa do Pedro, também falha do sistema defensivo do Internacional. Foi conduzindo a bola sozinho, olhando pro gol, vendo onde é que ia meter, e meteu tranquilo, serenamente, sem ser incomodado. Estopa. Olha, a média dele é boa, cara. Vinícius Gama, olha a agendinha do Campeonato Brasileiro, camisa 21 do Flamengo, tá aí, abre a página. É, garotinho, já é o nono gol do Pedro nesta Série A do Campeonato Brasileiro. 31 gols tem o Flamengo, informando o Multimarket. No Face do garotinho, José Felipe aposta em 3-2 para o Flamengo. Darcy Gomes, Osnivan Porto, Joaquim Machado também deram like no Face. José Carlos Araújo, olha o Flamengo, volta de novo, sai jogando aqui atrás. Gustavo Henrique atrás agora pro goleiro Hugo. Olha o perigo, ele mete bem, bota a bola pela linha de lado, nada de arriscar, nada de arriscar, e ele dá uma bronca na zaga, mas volta o Internacional. Patrick virando agora para Lindoso, Lindoso atrasando, deixando a bola agora para Zé Gabriel. Zé Gabriel lateralmente para Rodrigo Moledo, vira na direita, Heitor se estica toda a bola, Scapoli vai pela linha de lado, arremesso para o Flamengo, novo abastece aí, é pro carro, é pra vida, cashback e benefícios para valer, baixa aí. Alô, Jerônimo Santos, alô, Francisco Lúcio Mandarino, na Ipiranga, aquele abraço, quase 13 minutos de jogo, 1-1, galera. Abel Hernandes abriu a contagem aos 7 para o Internacional, Pedro empatou, ainda pouco, aos 10 minutos, Hugo deixa curtinho para Gustavo Henrique pelo Flamengo, é o Mengão da Cidinha, Cidinha livre amanhã, a 1 da tarde e às 10h30 da manhã, com Isabelle Benito entrevistando a candidata Benedita da Silva, cruzamento de Everton Ribeiro, carimba na zaga, corta de novo, a bola sobra, o time do Flamengo pressiona, cabeçada de Felipe Luiz, chega pela zaga, Heitor atrasando, metendo o pé na frente, tenta a correria, Natan domina, toca para Gustavo Henrique, atrasando muito longe, pro goleiro Hugo, ajeitou, sai jogando agora com o Ilharão, é o Mengão do Rui Castro, grande jornalista, grande rubro-negro, grande escritor, o passe errado foi do Isla, foi derrubado, é falta, o árbitro parou, parou e marcou, com o time pré-top, você tem 7 GB de internet, e ainda concorre a prêmios com o Web Team, mais vantagens, corra e aproveite. A lua na palma, Castelo Branco, a lua Leonardo, graça Natim, aquele abraço, gente que se liga na gente, o Sérgio Sapo tá lá, no Grajaú, ele é presidente do Grajaú Tênis Clube, tá vibrando, tá acreditando na virada do Flamengo, quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na droga de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores, lembrando pra galera que é que Eduardo Cudelho, eu vou cartão amarelo aí, tá nervoso, haja calmã ou coelho. É, ele apontou ali pro banco de reservas, deu o cartão pra alguém lá do banco, não foi pro Cudê, mas alguém no banco do Internacional recebeu o cartão amarelo, tá agitado o treinador do Inter, 1-1 é o placar Casas Bahia. E o Wilton Pereira Sampaio foi lá e mostrou o cartão, e atenção galera, hoje no intervalo do jogo, você vai acompanhar o sorteio de R$1.000 e um outro de R$10.000, os ganhadores de A Sorte Está No Ar serão conhecidos no intervalo de Flamengo Internacional com Vinícius Gama, com a Bárbara Mello. Normalmente é no show do Apolinho, às 6h30, que vem o sorteio. A jogada foi de Thiago Maia pela ponta direita, foi Everton Ribeiro, tá mirando agora para Pedro, tentou passar contra o Zé Gabriel, hein? O cartão foi pro Danilo Fernandes, o goleiro reserva do Internacional. Aí, é lançado Thiago Lacerda na canhota, desmarcado, ainda tentou, olha o Thiago Galhardo, é na área, saiu pra defender o goleiro Hugo. Ele tá explorando muito esse setor do Isla ali, o treinador do Internacional. Tá sacando, Apolinho? Ele tá entrando por ali, tá entrando até com certa facilidade. Falta cobertura pro Isla. O Isla não tá bem no jogo também. Eu acho que ele sentiu muito a lambança que fez logo no início. É o detalhe. Caiu o cartão aí? Cartão pro Thiago Maia, fez a falta em cima do Rodrigo Moledo. Detalhe, tá aqui na minha lista de pendurados, então ele não joga com o São Paulo. Partida que será no próximo final de semana. Thiago Maia suspenso pelo terceiro cartão amarelo, informando o Calman. Olha no chat da Tupi, a galera tá confiando no Flamengo, Dalton Sampaio, Conrado Oliveira, Carlos Wagner dos Santos e Tony Almeida. Volta a rolar a bola na canhota, Patrick sai da ponta pra meia pelo Colorado, prendeu a bola, preferia atrasar, fazer a Gabriel quase pela divisória, avançou, vai no campo adversário, 16 minutos desse primeiro tempo, lançou a Abel Fernandes, virou para Edenilson na ponta direita, Heitor, ao lado da grande área, cruzou forte demais, a bola vai sair pela linha de lado, 6:31 em Porto Alegre, apite comigo galera, 16:29 por jogar no primeiro tempo e o placar no Beira Rio. Flamengo! Um gol do Pedro. Internacional! O gol foi do Abel Hernández. José Carlos Araújo. Lembrando que mais cedo no Maraca, a vitória foi do Fluminense. É o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, Fluminense 3, Santos 1. Para o Flu, Lucas Claro, Nino, Marcos Paulo. Para o Santos, Marinho, Evaldo José. O de todas as torcidas deu recado aqui pela Rádio Líder, com a palhinha do Gerson, o Canhotinha. Apolinho, para tudo 17, Flamengo 1, Internacional 1. E aí, tá gostando? Estou gostando, o jogo está brigado, né? Eu esperava isso. O Internacional é um adversário a ser batido pelo Flamengo, assim como o Flamengo é pelo Internacional. Os dois estão numa briga boa pela ponta do campeonato. Este é o Apolinho, o Aston Rodrigues. Amanhã tem um show do Apolinho às 5 da tarde. Everton Ribeiro lança na ponta direita. Procurava Pedro. Primeiro da bola foi lá, cortando. Bem colocado o Zé Gabriel chuta forte na frente. Cabeceou o Arão. Encontrou bem colocado o Thiago Maia. Vai pelo time do Flamengo. Mengão do Alexandre Garcia. Programa 01 da Tupi. Chutou o Vitinho. Pegaram ele aí. O Gilson. Saiu fraquinho, hein? É, saiu fraquinha. Dividiu, chutou o chão. Tudo que tem direito. Mas o jogo tá 1-1 no placar assim, saúde. Olha você soltando a voz no WhatsApp da Tupi. 98018-8880. Depois dessa fechada do Heitor, mergulha o e defende. Solte a sua voz. Alô, garotinha. Aqui é Zé Benedito de Ouro Preto, Rondônia. Ligado na Tupi. Vamos curtir o Flamengo. Menos 2-1 hoje. Olha o Mengão aí, garotinho. Ele volta pela canhota. Tentava agora a jogada com o Felipe Luiz. É o Mengão da Mil. Lena Ciribelli tenta no comando. Agora quem corta bem colocado é o Everton Ribeiro. Perdeu a bola. Cortou Lindoso na ponta direita. Até Abel Fernandes girou. De tocou até o Edenilson. Edenilson para o Lindoso. Lindoso está atrasando para Zé Gabriel. Pelo time do Internacional. Para você que ligou agora, o Inter abriu a contagem com Abel Hernández aos 7 minutos. Numa falha do lateral direito, Isla. Pedro empatou os 10 para o Flamengo. E volta o Colorado. Volta pela canhota com Wendel deu um chequinho, virou para Patrick pressiona pelo Internacional, deu um chequinho, tocou no grande ciclo para Patrick. Edenilson partiu para o contra-ataque, ainda Edenilson lateralmente, vira jogo, procurou, encontrou bem colocado por ali o jogador que era o Marcos Guilherme, lança na meia, agora Patrick se atrapalhar todo, perde a bola. O contra-ataque do Flamengo com Everton Ribeiro foi derrubado pelo Edenilson, parou, e o árbitro marcou. Multimarket, mega preços baixos, tudo que você precisa com desconto que você merece. E gente que se liga na gente, Nilson Costa, torcendo pelo Flamengo, é pró-reitor da Universidade Cândido Mendes, em Niterói. Aqui Tupi, a Rádio Líder. Mais cedo, Fluminense 3, Santos 1. Fluminense é o quarto colocado, galera. Quero cumprimentar os aniversariantes de ontem, o Ziraldo, o papai do menino maluquinho, fez 88 anos, o Donizete, o Pantera, o Merval Pereira, jornalista imortal, 71 anos, a Manuela, a netinha do Apolinho, fez 5 aninhos, a filha do Bruno e da Débora, comemorando em Orlando, lá na Flórida. Também o Renato Baroni, grande jornalista, de aniversário ontem. Parabéns, o sábado foi de festa, Apolinho. É verdade, infelizmente eu não pude participar, mas Estou aqui torcendo e rezando por eles todos. Falta de novo, Mengão. Vitinho na ponta direita para Isla. Deu cheguinho na meia direita para Everton Ribeiro. Thiago Maia alcança no comando. Deslocou agora para Gerson. Bico esquerdo da grande área. Rasteirinho para Vitinho. Ao lado da grande área. Cruzou Felipe Luiz. Falhou a zaga. Quem corta de qualquer maneira, Zé Gabriel. É um chutão. Vai ser alcançado pelo Natan, pelo time do Flamengo. Dominando, virando, entregando na esquerda. Até o William Arão. É o Mengão do Garcia Duarte. As duas na companhia do Garcia. Cortou Natan perigosamente para o Gustavo Henrique. Daí na direita, Isla está no barato dele. Recolhe atrás. Primeira marcação, viu o deslocamento ali pela direita. Thiago Maia não tem velocidade. Incrementou no comando. Vitinho tentou proteger, ia sendo empurrado. Driblou na primeira. Na segunda, ele vai à direita da grande área. Está cheia de perna. Tentou o cruzamento. Cruzou pelo voltão para a área. Quarta em torno de qualquer maneira. Enche o pé. Aparece primeiro Gustavo Henrique. Flamengo começa a se ajustar no gramado. A bola atrasada de novo agora para Arão, o Mengão do Mário Belisário, às 4 da matina, e ao meio-dia na patrulha da cidade, Natan, a Felipe Luiz na esquerda, é para Gerson, tenta o primeiro drible, a bola escapou, quem corta bem colocado é Patrick, virando para Lindoso na direita, alcançou Marcos Guilherme, vira, Abel Hernandes devolveu, chega a proteção do Gerson, a bola vai pela linha de lado, arremesso para o Flamengo bater, 6:36 da noite em Porto Alegre. Apite comigo, galera! 21-24 por jogar no primeiro tempo. E o placar do Beira Rio. Flamengo! Uma Abel Hernandes. Olha o Vitinho entrando na área. Driblou, cortou a zaga. Chega pra cortar de novo. Lindoso sofre a falta do Everton Ribeiro por trás. Parou. E ele quer cartão pro Everton Ribeiro, Jussan. Na pressão, aí parou, caiu, aí já quer cartão, quer apitar o jogo, pediu apito, se não apitar, deixa aqui o apito, tá 1-1, placar Casas Bahia. Meu abraço aos meus amigos, meus irmãos da Confraria da Barra, o senador Mauro Magalhães, o presidente, o Luiz Igrejas, também o Riverino, mandando um abraço lá pro Mauro, ao Mário Rui, ao Jorge Paz, todo Paulo Bangu, todo mundo curtindo o somzão da Tupi, volta de novo o time do Flamengo tentava, o roubo da bola, vem pra Gerson, Gerson incrementa no comando até Everton Ribeiro, vai na entrada da grande área, tabelou com o Vitinho, devolveu pra Everton Ribeiro, pra Isla, lança pelo alto, mal, o cara era pra chutar, Gilson, só letra pra ele aí, Gilson. Na tabelinha, tudo bonitinho, aí vem pro Isla, acabou tocando mal, bola pra fora, tiro de meta, perde a oportunidade o Mengão, tá 1-1, placar Calman. Saúde, assim que se faz. Mais de 1000 médicos credenciados, assim saúde. 2102-5555. Ou fale com seu corretor. Alô, doutor Aziz Chidid, presidente do Grupo Memorial. Alô, Nelson Teles, o teu tricolor ganhou. Ele é o diretor de marketing do Grupo Memorial. Fluminense 3, Santos 1. O jogo foi mais cedo. Os tricolores, o Luiz Fernando, o Donato Veloso, todo mundo na confraria do Bar do Garoto. Mauro Magalhães, o Mário Rui, a tricolagem está vibrando até agora. Apolinho, não gosta dessa jogada aqui atrás. Troca de passe e deixa nervoso, Apolinho. Eles estão doidos para entregar o ouro. O Rui já está muito mal no jogo de hoje. A bola errada lá do Gustavo Henrique. Atirou, entrou. Thiago Galhardo, mais uma vez. Eu chamava a atenção, não gostava desse joguinho miúdo ali atrás. Mais uma falha, mais um erro. E o Internacional marca de novo agora, Thiago Galhardo. Aos 24, desempata para o Inter. Pode isso, agora. Internacional 2. Flamengo 1. Que é gol no futebol. Que vacilão, que vacilão. Deu ruim de novo, Coelho. E aí eu falo o nome, é o Gustavo Henrique. Ele tentou fazer bonito só na frente do artilheiro do Campeonato Brasileiro, Thiago Galhardo, que aproveitou, levou a melhor, saiu cara a cara com o Hugo, goleiro vendido, colocou pro fundo da rede. É o segundo gol que o Flamengo dá de graça pra equipe do Internacional. 2-1 Inter, garotinho. Gol foi aos 24. Thiago Galhardo, que surgiu no Madureira. Segundo o doutor Afrânio, lá do Iorbe, que foi médico do Madureira por muitos anos. Que é isso, hein, Apolinho? É incrível, né, rapaz? A tragédia anunciada, essa defesa do Flamengo com essa... Primeiro tem que responsabilizar o treinador, ceder ele essa orientação. Ceder essa orientação, ele é o primeiro a pagar essa conta, porque tava, você cantou a pedra, eu falei antes, olha aí, Alambão, Pimba, os caras fizeram a mesma coisa e entregaram o outro. Quer dizer, se isso aí é uma programação do treinador, tem que ser responsabilizado, vai de novo. Internacional marcando a saída de bola do Flamengo, lá vem Natan, Natan toca na ponta da canhota, encontrou bem colocado Pedro, viu o deslocamento de Gerson, deu o primeiro drible, caminhou, inverteu na direita, olha o Isla, mata no peito, traz para o terreno, tenta sal, cheguinho para a meia direita, preferiu atrasar para Vitinho, a Isla de novo pela ponta direita, pelo Flamengo, a Vitinho, é o menino do Alexandre Pires, o mineirinho de Uberlândia, bola rolada mais atrás até o Ilharão, 2-1 ganha Internacional, e a agendinha do artilheiro, hein, Vinícius Gama? É, garotinho, 15º gol do Thiago Galhardo no campeonato, artilheiro isolado, 30 gols tem o Internacional, líder com 37 pontos, informou da Sim Saúde. Eu volto a lembrar para você, os ganhadores da sorte está no ar, serão conhecidos no intervalo de jogo, com sorteio que vai pintar, vai dar R$1.000 num prêmio, e R$10.000 outro prêmio, você fica ligado, vai ser no intervalo de Flamengo Internacional, olha o Felipe Luiz atrasando a bola, tocando a cara para Gustavo Henrique, deu um totó na bola para Thiago Maia, parte para o contra-ataque pelo time do Flamengo, Mengão do Pedro Manso, do programa do Ratinho, outra vez Thiago Maia, da direita para a esquerda, mata no peito, Gerson Tavis com os dedos pela ponta, ganhada, gira, deu o primeiro drible, o segundo, ainda Gerson passou, levou um pontapé, levou um pontapé, Gilson. Vamos ver se ele vai dar cartão, tá lá parando o jogo, marcou a falta, pessoal do Flamengo reclamando, aquela pressão, Inter 2-1, placar Chatuba. No Insta do garotinho Luiz Braga, Bruno Nascimento de Imbarie, Adriano Lira, Rafael Borges Silva, deixe sua mensagem no Insta José Carlos Araújo, garotinho, visite também as outras redes sociais do garotinho, o Twitter garotinho JCA, o Face de José Carlos Araújo e o site vai mais garotinho.com.br. Tentava na ponta direita, quem corta, na hora H é Patrick, bota a bola pela linha de fundo, escanteio que favorece o time do Flamengo, preparado Everton Ribeiro, perto dele tava ali Vitinho, 2-1 ganho Internacional, Abel Hernandes abriu, Pedro empatou, Thiago Galhardo desempatou, os dois gols do Inter com vacilo, com falha da zaga do Flamengo no totó, no toquinho de bola na saída de jogo. Everton Ribeiro vai bater o escanteio pelo time do Flamengo, correu, bateu pelo volta para dentro da grande área, subiu, tentava Gustavo Henrique, cortou a zaga, a bola vai pela linha de fundo, escanteio lá do outro lado. Casas Bahia, é por você que a gente se transforma e não para de mudar. Nossa casa é o Brasil, nossa causa é o brasileiro. 2-1 ganha o Internacional. Você do volante, obrigado pela carona que me dá com a Tupi ao seu lado. Olha o escanteio a ser cobrado lá pela ponta canhota, preparado Vitinho para cobrar pelo time do Flamengo. Gustavo Henrique está lá na área, o Natan também pedindo na cabeçada, o árbitro chama atenção, é o goiano Wilton Pereira Sampaio, vai bater, correu Vitinho, bateu de curva pelo alto na área, Gustavo Henrique tentou, quem corta é Lindoso, em dois tempos ele chuta forte para frente, alcançou de novo Isla pelo time do Flamengo, inverteu jogada para Felipe Luiz, pressionando pelo Flamengo, o Mengão da Mariana Grossa inverteu para Isla. Isla levanta na área, subiu, cabeçada e a defesa do Marcelo Lomba. Foi Natan quem testou, Jussão. Testou no cantinho, mas testou fraco. E o Marcelo Lomba já estava colocado para fazer a defesa. Inter 2-1, placar quali alto. O jogo tá te deixando nervoso. Com essa zaga falhando, haja Calman. Calman é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha o meu xará, Zé Carlos, distância no estado de Sergipe, e tá na Tupi, e volta de novo, o time do Flamengo com Natan, Natan mandou Bruno empurrando na esquerda para Felipe Luiz, a primeira marcação era do Marcos Guilherme, ele prefere atrasar para Natan, Natan lateralmente para Gustavo Henrique, é o Mengão do Tião Dávila, o talentoso Tião Dávila, um craque da teledramaturgia, o papai da Carol, a bola volta para Natan, Natan virando na linha esquerda, agora para Felipe Luiz, cruzou, chegou o Gerson, matou no peito, deixou para Vitinho, escapou ali da marcação, Thiago Maia deu limpa para Felipe Luiz na ponta esquerda, cruzou para a área, passou por todo mundo, Pedro não alcançou, Isla chega na ponta direita, ao lado da grande área, levantou de novo, passou a bola pelo Gerson, chega, Thiago Maia, deu limpa para Arão, chutou, desviou, subiu, vai para escanteio, Gilson. A bola carimbando o jogador do Inter, escanteio para o Flamengo, os jogadores do Flamengo estão reclamando, empurrão na área em cima do Pedro, placar 2-1 para o Inter, placar RJ da sorte. Banho relaxante com a Max Educha, Lorenzetti com a nova resistência Lore Ultra, que dá mais durabilidade por apenas R$52, barato é na Chatuba, é o que anuncia o Garcia Duarte, Vitinho vai bater o escanteio pela ponta direita, 2-1 ganha o Internacional, sempre na frente o Inter, o Flamengo tenta o gol de empate, quem sabe sai agora, bateu o Vitinho pelo volta para a área, a bola é dominada pelo Thiago Maia, não valia mais nada, houve empurro, vamos Gilson. Aldo Arão, a bola vinha no alto, Arão fez a falta, empurrando, tá 2-1 pro Inter, placar RJ da sorte. Olha você soltando a voz do WhatsApp da Tupi, 980-18-88-80. Solte a sua voz. Alô, garotinho, aqui era os Moura Brasil do Jardim Botânico, na torcida do Mengão. Vai mais, garotinho, e narra um golão, golão, golão do meu Mengão. José Carlos Araújo. Voltei, cara. Jardim Botânico, um bairro dos mais agradáveis, dos mais românticos do Rio de Janeiro. Se não mais romântico, né? Qualialto, proteção veicular, você protegido a partir de R$125 mensais. Ligue 3040-7474. 3040-7474. Gente que se liga na agenda e Paulo César Gimenez torcendo pelo Flamengo em São João del Rei. Olha a falha da zaga de novo, lá vem Patrick, driblou dois, girou, chegou, brigou pela bola, é o Gerson quem fica com ela dominada, prende a bola, gira, toca mais atrás para Felipe Luiz, apertado pelo Marcos Guilherme, a bola é carimbada nele, vai pela linha de lado, arremesso para o Flamengo bater, girando o placar do domingo, Vinícius Gama. 32 minutos do primeiro tempo, Arena da Baixada, Atlético Paranaense Grêmio, vão empatando 0-0 na Série B, no estádio dos Aflitos, o Cruzeiro empatou 1-1 com o Náutico, informando o time. No RJ da Sorte você pode ter a vida de bacana que merece. Tem Toyota Hilux, motos e uma cozinha dos sonhos. E com o mesmo título concorre a R$10 mil por mês durante o ano, no dia 29. Nesse eu acredito. Tem o Carlos Alberto, a Vivi Romanelli, Aline Malafaia, gente que se liga na gente, Ângelo Ferrari Júnior, o torcedor do Flamengo, anjinho da agência 3, alô Anjinho, Flamengo tá vacilando, cara, olha o Vitinho, Vitinho deu o primeiro drible, prende a bola pela sua intermediária, inverteu jogada errada, a bola é carimbada lá no Patrick, parte pro contra-ataque, ainda Patrick pela ponta esquerda, deu a primeira pedalada, carrinho do Isla, chega Thiago Maia, traz pra lateral direita, só lambança por ali, e toca a bola pelo lado, que é isso, Apolinho? Mas é, rapaz, tá, estão enrolados, né, parece, pô, brincadeira, agora dá a bola pra ver. Não, toca um pra cá, toca pra lá, tropeça na bola, cai, levanta. Tá tonto o time do Flamengo. Você falou o que você falou. Se o português estivesse aí, ele estava gesticulando nervoso para chutar para frente. Mas o Domi tá tranquilo. Deixa aquela jogadinha miudinha ali atrás. Não me aborreça. Tô cheio de calmã. Olha o Arão. Arão na esquerda. Tocando para Felipe Luiz. Gasteirinho para Pedro. Pedro deixou limpar agora para o Gerson. Caminha pela meia esquerda. Gerson devolveu para Pedro na ponta canhota. Outra vez agora para Gerson. Vai à esquerda na grande área. Tenta ao lado da grande área. Driblou para dentro, passou pelo jogador que é o Rodrigo Moledo. Briga contra ele também, o Heitor caiu. Olha o Moledo, a bola é cortada e vai pela linha de lado. É arremesso para o Flamengo bater. Preparado Felipe Luiz ao lado esquerdo da grande área. 2-1, ganhou o Internacional. 34, 11 por jogar no primeiro tempo. Lateral cobrado. A bola vem, Edenilson, Heitor para Moledo. Moledo chegou, encheu o pé, bota na frente. Aparece Gustavo Henrique. Vitinho matou no peito na hora do Everton Ribeiro. primeiro, emendar, apareceu um pé, ele empurra na direita para Isla, de novo. Agora é Everton Ribeiro, perde a bola para Patrick busca a jogada dele contra a Dag, a Thiago Galhardo de calcanhar, a bola vai pelo lado, arremesso para o Internacional bater, novo abastece aí, é pro carro, é pra vida, que esse vem benefícios para valer, baixa aí galera, você no volante, obrigado pela carona que me dá, com a Tupi ao seu lado, lembrando para você que ligou agora, hoje o Santos foi derrotado no Maracanã, o jogo de homenagem aos 80 anos do Pelé, o Fluminense derrotou o Santos por 3-1 no Maraca, e os gols do tricolor Lucas Claro, Nino e Marcos Paulo, para o Peixe marcou Marinho, Marinho marcou para o Peixe, o Evaldo José, o que lindo transmitiu do Maraca, com a palhinha do Gerson, tricampeão do mundo na bola, campeão todo dia na latinha, 6h50 em Porto Alegre. Apite comigo, galera! Dez por jogar no primeiro tempo. E o placar no mar, no Beira Rio. Internacional! 2! Flamengo! 1! Grande, grande garotinha, que é o Mineirinho Alexandre Pires. Tô te ouvindo e torcendo pelo meu Mengão, hein? Dali mesmo! Valeu, Alexandre! Alexandre Pires, sou seu fã, cara. Sou seu fã. 2-1 ganho Internacional, galera. Com o time pré-top, você tem 7 GB de internet. E ainda concorre a prêmios com o AppTeam, mais vantagens. Corra e aproveite. Vamos girando o placar, chamando Vinícius Gama. Primeiro tempo, Atlético Paranaense Grêmio. Vão empatando 0-0. Mais cedo no Olímpico, em Goiânia. Depois de 4 derrotas seguidas, o Palmeiras venceu o Atlético Goianiense por 3-0, informando Ipiranga. Só dá Tupi em todo o Brasil. Robson Silva, Paulo Castro, Lourdes, Maria Machado, Terezinha do Amaral Fagundes. Visite também o moderno site tupi.fm e fique bem informado. A direção de jornalismo é da competente Márcia Pinho. Outra vez rolando bola agora, Natan. Vira mais atrás para Gustavo Henrique. O primeiro gol foi falha dele. Voltou para Natan. Natan tem 2. Passa pelo Thiago Maia. Quem vai botar Heitor? Heitor descolou jogada. Peito de Abel Hernandes. Virou a Thiago Galhardo. Empurrando na ponta direita para Marcos Guilherme. Devolveu para Thiago Galhardo. Entrou na área livre. Pode marcar. Atirou. Salvou o Hugo. Salvou o Hugo. Ele entrou nas costas do Felipe Luiz. Livre, livre. O Flamengo tenta responder com o Vitinho. Vai primeiro na bola. Moledo. Empurrado. É falta do Vitinho. O Coelho. Que defesa do Hugo. Saiu cara a cara. O Marcos Guilherme, Felipe Luiz e Natan bateram cabeça, mas o Hugo fez boa defesa. Jogo aberto, 2-1, vence o Internacional, placar Ipiranga. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores, 37-8 por jogar no primeiro tempo. O Flamengo perde, Internacional 2, Flamengo. Gerson toca para Vitinho, Vitinho buscou jogada na esquerda para Felipe Luiz, partiu, lançou, carimba no aniversário. A bola vai pela linha de lado. Garotinho, tem um Gandula expulso ali. Os jogadores do Flamengo estavam reclamando muito por conta da demora da reposição das bolas. Então a arbitragem expulsou um Gandula, garotinho. Aí, Gandula também joga, segundo o Filipão. Volta de novo pela. Não tá lembrado, Apolinho? É verdade, ele joga. E como joga? Tenta agora na canhota, Patrick. Tirou o Isla da jogada, cruzou na área, cortou o Natan na cabeçada. Insistiu Lindoso. Procura a bola na primeira, na segunda cabeçada, ele toca pro peito, virou. Ah, o Thiago Galhardo bota pra fora. Por cima, Coelho. Ele tentou ali uma puxeta, uma meia bicicleta. Tudo bem, a fase é ótima, é o artilheiro do campeonato. Mas tem situação que não tem jeito, né? A bola passou longe do gol do Hugo. 2-1 vence o Internacional, placar multimarket. Você do volante, obrigado pela carona que me dá com a Tupi ao seu lado. Atenção, Centro de Operações do Rio informa. Avenida Brasil, sentido centro, tráfego intenso, alento na altura de Diodoro. Neste momento, muita calma nessa hora. A bola rolada para o Willian, lateralmente para Gustavo Henrique. Sai jogando pelo time do Flamengo, o Mengão do José Augusto. O gogó de onda, MPB. A bola atrasada, até o Ilharão. O Ilharão inverteu na esquerda para Natan. Natan parte para o contra-ataque pelo time do Flamengo. 2-1 Internacional. Esfriou um pouquinho o Flamengo. Bola vem para Vitinho. Vitinho lança pelo balcão na direita para Isla. Alcançou, vai livre na linha de fundo pela ponta direita. direita, cruzou pra área, cortou a zaga, passou pelo Vitinho, chega primeiro Thiago Maia, busca a jogada dominando, mas deu pro adversário, deu pro Abel Hernandes, sai jogando, até o Rodrigo Lindoso, tá pelo comando, ameaçou, lançou na esquerda, procura, encontrou bem colocado o Thiago Galhardo, artilheiro do campeonato, 2-1 ganha o Internacional, ele atrasa a bola, boa bola, tocando pra Wendel, Wendel atrás, pra Patrick, Zé Gabriel de novo, agora pro Wendel, tá pela esquerda, rasteirinho, tentava Thiago Galhardo, caiu Isla, o árbitro deu o que? Deu falta, não deu lateral, em favor do Internacional, Multimarket, mega preços baixos, tudo que você precisa com desconto que você merece, olha aí, o Flamengo tá perdendo, galera, Internacional 2-1, mais cedo Santos 3, Fluminense 3, Santos 1, Fluminense 3, Santos 1, os gols do Fluminense, Lucas Claro, Nino, Marcos Paulo para o Santos, Marinho, o Evaldo José deu o recado, a palinha foi do Gerson, o Canhotinha, aqui o Internacional ganha por 2-1, dois gols de falhas da zaga do Flamengo, o primeiro aos 7 minutos, Abel Hernandes, e Abel Hernandes camisa 99, empatou o Flamengo com Pedro, 3 minutinhos depois, e o Thiago Galhardo, artilheiro do campeonato, fez 2-1, com uma falha também da zaga do Flamengo, você do volante, obrigado pela carona que lhe dá, com a Tupi ao seu lado, olha o Felipe Luiz solando, Marcos Guilherme faz o giro, atrasa Paitou, virou no comando, entrou livre por ali, Thiago Galhardo, um balãozinho, uma cavadinha, a bola vai entrando, entrou! Internacional! Levanta o braço, levanta o braço, o árbitro anulando, ele estava impedido, Marcos Coelho. Totalmente impedido, agora chama atenção a tranquilidade que ele teve cara a cara com o Hugo Souza, nem parece aquele Thiago Galhardo da época do Vasco, hein, garotinho? É verdade, no dia do dentista, o abraço do nosso demais, nesse 25 de outubro, meu abraço ao doutor Marco Antônio Guedes, lá no downtown. Alô Marquinhos, ele é vascaíno, 41, 4 minutinhos por jogar nesse primeiro tempo, o Flamengo tá perdendo por 2-1, a Paulinho tá muito fácil entrar ali, hein? Tá muito fácil, o sistema defensivo do Flamengo tá aberto, agora é este gol, ele pode fazer o que eu disse no início, bota o Vitinho lá aberto na esquerda, bota o Everton Ribeiro na direita, como ele faz com o Isla ali, dobrando com o Isla, e o Pedro centralizado, o Gerson por trás, vai ampliar o campo, vai desafogar o meio da entrada da área do Internacional, para tentar chegar e chutar como o Pedro conseguiu logo no início do jogo e fez o gol, aí depois acabou, fecharam ali, e o Flamengo segue dando mole, segue dando mole, fica difícil, você faz até um gol ou dois, mas vai levar cinco. Olha o Rubem Corrêa, está em volta redonda, desejando boa noite ao Tibaço da Tupi. Obrigado para você também. 42,5. 42,5. Amarelo para quem? Vitinho, por causa de uma falta em cima do Zé Gabriel, foi advertido com um cartão amarelo, camisa 11 do Flamengo. Inter 2-1, placar Autoglass. Lembrando para a galera, o sorteio de A Sorte está no ar. Um prêmio de R$1.000 e um prêmio de R$10.000. Você vai conhecer os ganhadores da daqui a pouquinho, no intervalo de Flamengo Internacional, com Vinícius Gama, com a Bárbara Mello, na canhota tentava o Wendel, Isla cabeceou, a bola alcançada pelo Patrick, bateu para o contra-ataque, Thiago Galhardo alcançou, devia, espirra, Thiago Maia, corre atrás da bola para evitar o escanteio, o goleiro Hugo, 43, 2 minutinhos por jogar nesse primeiro tempo, Internacional ganha por 2-1. Gente que se liga na gente, Rafael Andrade, torcendo pelo Flamengo, ele é vice-presidente da Heineken, e José Figueiredo, lá no Market, olha o lançamento longo para Gerson na canhota, Rodrigo Boledo chega primeiro, corta e bota a bola pela linha de lado, a verdade é que o Internacional ganha por 2-1, mas não faz uma grande partida, hein, Apolinho? Não, o Flamengo é que está fazendo uma partida horrorosa, só isso, o Internacional tem um bom time, joga o que joga normalmente, só que o Flamengo está muito mal, do meio para trás está um inferno. Saúde é assim que se faz. Mais de 1000 médicos credenciados, assim saúde. 2102-5555. Ou fale com o seu corretor. Chegamos a 44 minutinhos. Um minutinho para terminar o primeiro tempo. Tem que parar tudo para corrigir. Goleiro Hugo sai jogando com Gustavo Henrique. É o Mingão da Valéria Magues. Hoje, aos 11 da manhã, ela arrebentou com o Samba Social Clube. Ontem foi a 1 da tarde. Olha o lançamento de Natan pelo botão para a direita. Para a Isla, trouxe para o terreno. Prende a bola, deixa o Gotinho. Até Everton Ribeiro. Tenta se deslocar, prefere atrasar. Para o Ilharão, devolveu na ponta direita. Everton Ribeiro de biquinho para a Isla. Isla, Everton Ribeiro devolveu para a Isla na ponta direita. Driblou, cruzou, atrasou o Vitinho. Pode marcar. Demorou, não deu para chutar. O chute é cortado, cortada a bola para Felipe Luiz na esquerda, para Gerson. Passou na primeira. Daniel de fundo cruzou. Mergulha Marcelo Lomba e defende. Olha o gol. Na Arena da Baixada, garotinho Carlos Eduardo faz Atlético Paranaense 1, Grêmio 0. No momento, Botafogo e Vasco da Gama na zona do rebaixamento, garotinho. O que é lamentável, lamentável. 45, vamos até 47. Levantou a placa aí, Coelho. Isso aí, dois já crescem. Agora tem um lance ali, um revisão. Nesse final do primeiro tempo, fica a dúvida ali para saber o que foi. Está conversando com o Lomba, conversa também com o Everton Ribeiro. Uma sinalização delicada aí do árbitro. O jogo está parado, garotinho. É verdade. Olha aqui, no Insta do garotinho, Manuel Messias, Rosane Azulau e Arthur Diniz, Maurício Neto. Deixe essa mensagem no Insta. José Carlos Araújo, garotinho. O árbitro de vídeo é o Elmo Alves Rezende Cunha. Ele é de Goiás também. Mas tudo resolvido, hein, Jussão? Resolvido que a bola estava murcha, garotinho. Agora a bola da defesa do Flamengo. Bola murcha. Casas Bahia, é por você que a gente se transforma e não para de mudar. Nossa casa é o Brasil, nossa causa é o brasileiro. Marcelo Lomba toca pelo bolo da cabeçada, ele Felipe Luiz tentando na esquerda, é Reitor respondendo, chega Natan, enche o pé, bota na canhota, que ganha o terreno, Moledo de cabeça, bota a bola pela linha de lado pro Vitinho, não penetrar. 46, falta um minutinho, tem mais um agora, vamos até 48, até 48, galera, 2-1 ganha o Inter. Felipe Luiz toca a bola, rola, entrega para Natan. Natan mais atrás agora para Gustavo Henrique. É o Mengão do Milton Gonçalves. Tenta na direita para Isla, desmarcado. Isla lança na entrada, grande área para o Pedro. A bola escapuliu, seu Marcelo Lomba mergulha e defende. O Gilson. Ele tentou dominar, ele escapuliu, garotinho. Aí Marcelo Lomba foi lá, fez a defesa tranquilo, sem problema nenhum. Inter 2-1, placar Ipiranga. Daqui a pouco eu tenho o show do intervalo. Vinícius Gama, a palinha do Apolinho. Os super craques, o jogo. Jornalismo da Tupi em ação e também o sorteio dos ganhadores. A sorte está no ar. Tem um prêmio de R$1.000 e outro de R$10.000 para você comemorar nesse finalzinho de domingo, galera. Alô, galera. Aqui Tupi, a Rádio Líder 96,5 FM, na internet tupi.fm, a maior rede de rádio em todo o Brasil, Ceará Rádio Clube, 1.200 em Fortaleza, a Rádio Difusora de Manaus, a Rádio Gazeta de Alagoas, a Super Marajoara em Belém do Pará. Olha de novo, tentava o time do Internacional com o Marcos Guilherme, toca, protege, briga pela bola, Heitor, ela saiu pela linha de lado, arremesso para o Inter bater, preparado Heitor, vai fazer a movimentação, demora-se, procura o melhor colocado, ajeita, ainda Heitor bateu, tentou o Internacional, 2-1, passou pelo Thiago Galhardo, a bola é cortada na zaga, termina o árbitro, vai dar uma falta do Gustavo Henrique, em cima do Abel Hernández, você viu, Coelho? Sim, ele tentava a jogada na entrada da grande área pela direita, quando Gustavo Henrique chegou atrasado, fez a falta dura, leva certo perigo, é perto da entrada da grande área, amarelo para o Gustavo Henrique, número 2 do Flamengo, 2-1, vence o Inter, placar time. Vixe, essa zaga tá te deixando irritado? Anja Calmã. Calmã é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. É Jackson Figueiredo, aí na Aspen Farma. Alô, Alexandre França. A coisa tá feia para o Flamengo. É uma falta perigosa na entrada da grande área. Tá ligado, Coelho? Tô ligado sim. O goleiro Hugo Souza coloca a barreira direcionada, defendendo o canto esquerdo. Ele pede quatro jogadores. Patrick e Denilson também ali na cobrança. Bom momento para o Internacional, que vence por 2-1 placar Autoglass. Você do volante, obrigado pela carona que me dá água do Pio, ao seu lado, a rádio do taxista. Entre nessa onda amarela, galera. Alô, Jamaica, no amarelinho da barra. Obrigado pela carona que me dá. Preparado, bateu Edenilson. Carimba na barreira. A bola corre, corre atrás da bola. Gerson foi dominado. Tenta na direita. Briga pela bola. O jogador que é o Wendel. Caiu. Ainda saiu. Não saiu. Sai cortando agora o Everton Ribeiro. 49, 49. Termina o primeiro tempo. 2-1. Sou eu. Abel Hernandes abriu a contagem. Pedro empatou. E o Thiago Galhardo fez 2-1. Duas falhas da zaga do Flamengo. Os dois gols do Internacional. Mas aqui na Tupi a bola não para. São 7:04 da noite. Intervalo. 2 para o Internacional. 1 para o Flamengo. E vem aí. José Carlos Araújo faz emoções no Campeonato Brasileiro. Beira Rio vai dando Internacional. 2 para o Colorado, 1 para o Flamengo. Para o Mengão marcou o atacante Pedro. Daqui a pouquinho tem o Apolinho, Washington Rodrigues, as informações da Série A do Campeonato Brasileiro e muito mais. Multimarketing, mega preços baixos, tudo o que você precisa com desconto que você merece. Assim Saúde, saúde assim que se faz, mais de 1000 médicos credenciados. Assim Saúde, 21025555, ou fale com seu corretor. Qualialto Proteção Veicular, você protegido a partir de R$125 mensais. Ligue 3040-7474. Faça parte da torcida Cavacas Global Sports, onde você encontra tudo em vestuários esportivos e acessórios. Visite boutiquefutebol.com.br ou vá à Rua Uruguaiana 162, Centro do Rio, Cavacas Global Sports. Não perca amanhã no caderno de esportes do Jornal Meia Hora, a cobertura completa deste jogão. Meia Hora para ler e curtir. Casas Bahia, é por você que a gente se transforma e não para de mudar. Nossa casa é o Brasil, nossa causa é o brasileiro. O jogo tá tão parado que você ficou ansioso? Haja Calman. Calman é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. 7 da noite, mais 6 minutos. Chegou a hora, galera, porque a sorte tá no ar. Dias de treinos pra você. A sorte tá no ar. É isso aí, galera. A Rádio Tupi, líder de audiência em todos os horários do Rio de Janeiro, está fazendo 85 anos e, claro, preparou um presentaço para você. Em parceria com a Capemisa, lançou o título de capitalização na modalidade de filantropia premiável. A sorte está no ar. Serão mais de R$300 mil ao todo em prêmios e você ainda ajuda a FAC, a Associação Fluminense de Amparo aos Cegos. Serão, no total, 85 dias de sorteios, pois nos 85 anos da Tupi, todo dia é dia de ganhar. Vamos ver quem vai ganhar. Primeiro R$1.000, livre de impostos, e depois 10 mil. Acesse agora o YouTube da Tupi e assista ao sorteio ao vivo. Eu tô aqui com a Bárbara Mello, também com André Luiz Teixeira, da Sérgio Stan Auditores Independentes, para auditar o sorteio de hoje, também com Márcio Seabra, que está representando a Capemisa Capitalização. Autorizado o sorteio, auditor? Sorteio autorizado. Então vamos lá, primeiro sorteio de R$1.000, tudo moralizado. Vamos então à primeira bolinha, Tupizinho, todo mundo feliz da vida, vai. Vamos lá, Tupizinho, primeira bolinha, número 1, number 1. É o number 1, número 1, a primeira bolinha de hoje. E a segunda bolinha, Tupizinho? Segunda bolinha, número 6. 612, é o número 6, o number 6. A terceira bolinha de hoje, Tupizinho, vai. Terceira bolinha pro Gama Poliglota, é número 0. Número 0, portanto, já temos o 1, o 6 e o 0. A quarta bolinha, vai, Tupizinho. Quarta bolinha, Tupizinho, em espanhol. Gama, por favor, número 8. Ainda tem que estudar espanhol. Número 8, a quarta bolinha de hoje. Vamos lá, Tupizinho. Felipezinho, a quinta bolinha, número zero. Número zero, portanto, 16080. Mais uma bolinha aí, Tupizinho, dançante, vai. Tupizinho animado no domingão, a sétima bolinha, número 4. Sexta bolinha. Número 4, portanto. Vamos mais uma aí, Tupizinho, a penúltima bolinha, vai. Agora sim, sétima bolinha, número 3. Número 3, portanto, a expectativa só aumenta. Aumenta R$1.000. A última bolinha, vai. A última bolinha, número 1. E já tem ganhador, Gama. É, o ganhador é o Haroldo Guimarães, Vila Valqueire, Rio de Janeiro. Telefone 99270. Parabéns, Haroldo Guimarães. Milzinho, hein? R$1.000. E o número do Haroldo, só pra recapitular, é 16080431. 16080431. E o prefixo do telefone do Haroldo é 99270-25. Parabéns, Haroldo! Valeu, antes da gente ir aí para o sorteio de R$10.000, né? Lembrando que amanhã na Patrulha da Cidade teremos aí o primeiro sorteio da segunda-feira, 12:30, com Mário Belisário e também o Garcia Duarte. E logo depois, às 18:30, no Show do Apolinho, o segundo sorteio da segunda-feira. Vamos então agora para o sorteio de R$10.000. O sorteio mais esperado da semana, Gama. Então vamos à primeira bolinha. Vamos lá, Tupizinho, primeira bolinha. Manda ver aí, Tupizinho, vai. Número 2. Número 2, o number 2, a primeira bolinha de R$10.000. Mais uma aí, Tupizinho. Segunda bolinha, Tupizinho, número 7. Número 2, número 7, a terceira bolinha, vai. Tupizinho animado no domingo, vai mandar a terceira bolinha, número 4. 2, 7, 4, manda a quarta bolinha aí, Tupizinho. A quarta bolinha, número 6. Número 6, meia dúzia. E a quinta bolinha? Quinta bolinha desse sorteio de R$10.000. Número 7, Gama. Number 7. Portanto, temos o 2, 7, 4, 6, o 7. Manda mais uma aí, meu filho. Vai. Mais uma bolinha pro Gama bilíngue. Número 4. Número 4. Temos, portanto, aí mais duas, hein? Mais duas para sabermos aí o próximo ganhador. Mais uma aí, Tupizinho. Na penúltima bolinha, número 6. Meia dúzia. Número 6, meia dúzia. E agora, ai, Gama? Aumenta agora o volume do rádio. Aumenta, porque vem aí, Gama. Vem aí. Suspense total. A última bolinha do dia. Última bolinha de hoje. Número 3. Ih, rapaz. É o ganhador. Gente, é de banca, viu? É o Wellington Ferreira, do Centro de Queimados, e olha, ele comprou o título dele na banca da praça, número 104, no Centro de Queimados. Parabéns, Wellington! Show de bola, Baixada Fluminense está em festa. Repetindo então os números do título de capitalização: 2746, meia dúzia, né? 746 e 3. Parabéns ao Wellington Ferreira, ganhador de R$10.000. Lembrando, domingo com dinheiro no bolso, hein? Show de bola, hein? Show de bola. Lembrando que a galera pode entrar no site também e comprar nas bancas, né, Bárbara? É isso aí, Gama. Por apenas R$5 você pode levar R$1.000, R$10.000 no domingo e um carro zero no dia 7 de dezembro. Maravilha total. Então, parabéns mais uma vez ao Wellington Ferreira, ganhador de R$10.000, porque aqui na Tupi, a sorte tá no ar. Tupi, 85 anos. A sorte tá no ar. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Um, dois, confirma. Com a palavra, Marta Rocha. Para os amigos do prefeito, cirurgia de catarata em uma semana. Outros pacientes aguardam bem mais. Tem gente esperando há um ano no sistema que organiza os atendimentos na saúde. Meu compromisso é criar um novo CISREG com mais transparência e agilidade. Sou Marta Rocha, tenho coragem para fazer diferente. Um, dois, confirma. Coligação Unidos pelo Rio, PDT, PSB, vice Anderson Quack. É a vez do povo. Vote 13, vote Benedita. Ela lutou pelas domésticas, por cotas sociais, promoveu a inclusão mais negros audiovisuais. Vai garantir a renda básica pro povo se manter, criar moeda social que é pra favela surpreender. É 13, é 13, é 13, propaganda eleitoral gratuita. Lei 9.504. Vote nos candidatos do PSL. 17. BRT abandonado, linhas de ônibus cortadas e o seu trajeto para casa mais longo. Isso precisa mudar. Acesse albertozafran.rio.br e vote 17017. Sabrina Campos, 17789. Juntos, uma só voz. Pretinho da Fé, 17071. Em defesa do Rio, vote Sargento Ascioli, 17120. Vote nos candidatos do PSL 17. Horário eleitoral gratuito, Lei 9.504. Super Rádio Tupi. Vinícius Gama. Beleza, galera. 7 da noite, mais 14 minutos. Intervalo de jogo. Por enquanto, vai dando Internacional 2-1 para cima do Flamengo no Beira Rio. Deixa eu saber de imediato do comentarista mais ouvido do Brasil. Internacional tem um bom time, mas o Flamengo também deu muito mole no setor defensivo, hein, Apolinho? É verdade, rapaz. O Flamengo entregou de bandeja, de presentes, Natal antecipado, Papai Noel antecipado, dois gols ao Internacional num jogo que tem características de briga por liderança, ou seja, um jogo que pode até no final determinar o campeão, porque se a briga for entre os dois, três pontos de vantagem numa partida, inclusive fora de casa, como está jogando o Flamengo, teria um valor extraordinário. Ainda pode virar o jogo, tem condições para isso, desde que se arrume, né? O Flamengo foi um escândalo de mal feito durante o jogo, uma coisa assim, parecia que jogadores tinham tomado um anestésico qualquer. Estavam olhando, né? E essa história dessa saída de bola, do goleiro toca para o lateral toca para o goleiro toca no outro lateral, isso aí é uma pederastia. Não é, porque se eles, ali tivesse uma sequência, tivesse o jogo, a sequência levasse o time para frente, mas não, eles ficam tocando, daqui a pouco vão dar uma porrada para frente. Então por que, que o goleiro não dá logo de uma vez e evita esse tipo de problema? Entregaram dois gols e um terceiro que, infelizmente, para o Flamengo, o árbitro considerou ilegal por impedimento. Realmente estava. Senão seria três. E assim, jogadas bizonhas, bizarras. E eu considero isso aí responsabilidade não só de quem errou, mas responsabilidade de quem manda fazer assim. O técnico do Flamengo tem que ser chamado à observação para dizer: ô, bonitão, vem cá, senta a bunda aí. Que história é essa de ficar ali atrás fazendo cirandinha? Onde é que você aprendeu isso? Vamos arrumar esse troço, para com isso. Tem que ser, alguém tem que chamar na xincha. Porque não pode acontecer isso e depois dizer que foi falta de sorte. Não tem cabimento falhas desse tipo no time que quer ser campeão. Isso aí, time amador dificilmente comete esse tipo de engano, de erro, de lambança. Raramente acontece. Agora, tem jeito? Tem. O jogo. Cada tempo de um jogo é um jogo diferente, o Flamengo pode reagir. Desde que pare de atrás de fazer lambança e se organize na frente. Eu acho que deveria colocar o Everton Ribeiro com o Isa como está do lado direito, centralizando o Pedro e o Vitinho lá na esquerda e o Gerson por trás. O Gerson é muito lento para fazer aquela jogada de flanco de campo. Ele não ganhou nenhuma. Tentou várias vezes ali, não ganhou nenhuma. Bota o cara onde ele sabe jogar e bota o Vitinho ali para explorar a corrida, abrir um pouco a defesa do Internacional e tentar a reação. Que agora tem que ser. Não, maravilha, não esperei o sorteio, agora me espera. Ou é calça de veludo ou bunda de fora, não pode dar o mole que está querendo dar o Flamengo agora espontaneamente oferecendo a vitória ao Internacional. Enfim, há tempo de reagir, eu espero que consiga. Valeu, Apolinho Washington Rodrigues, contando aí o que foi o primeiro tempo, por enquanto, da derrota do Flamengo. 2-1 para cima, 2-1 no Internacional e Colorado vai vencendo o Flamengo no Beira-Rio. Daqui a pouco tem mais aqui no Tempo de Intervalo da Tupi. Super Rádio Tupi. Vote nos candidatos do PT. Luciana Novaes foi vítima de uma bala perdida dentro da universidade e ficou tetraplégica. Ela venceu e é a vereadora de primeiro mandato que aprovou mais leis. Com o seu voto, ela poderá fazer muito mais. Vamos juntos, mais fortes do que nunca. O Brasil vive um momento difícil da sua história. De um lado, a pandemia, do outro lado, ataques à democracia. No Rio, escândalos de corrupção na prefeitura. Sou Raymond, franciscano, 13333. Propaganda eleitoral gratuita. Lei 9.504. Sou a Cris da Quatro Patinhas. Vote 22004 pela dignidade dos animais. Complexo da Maré, Borgalto, Ramos e Bom Sucesso. Por um Rio Melhor. Carlinhos, 22122. Eduardo Paz, 25. Professor Fernando Rocha, 22010. Educação transformadora e para o século XXI. Minha paixão pelo carnaval só estremece quando eu passo pelas enchentes do Rio. Vote Valdemir Cabeça, 22111. Para vereador, vote 22. Meus amigos ficavam me zoando antes da escola, dizendo que eu tinha orelha de abano, macaco e orelhudo. Um sofrimento que acabou quando o prefeito Crivella lançou o programa Orelhinha Bonitinha. Fiquei muito feliz por ter uma orelhinha pequenininha. Minha orelha ficou pequena. Nasceu um novo Gabriel. Eu ando de cabeça alta, rindo pra todo mundo que eu vejo. Quem acompanha os jogos do campeonato aqui com a gente já sabe que o Tim Pré-Top é o pré-pago que dá mais benefícios para você. Mas para quem ainda não sabe, se liga nessa dica. Com uma recarga de R$30, você tem 7 GB de internet para aproveitar o mês todo. É isso mesmo. São 4 GB de internet da oferta para usar como quiser e 3 GB de bônus fidelidade, além de ligações ilimitadas para todo o Brasil e o WhatsApp para falar com quem quiser. Com o Tim Pré-Top, você aproveita 7 GB por R$30 e fica sempre conectado. E ainda pode concorrer a carros, motos e prêmios incríveis do aplicativo Tim Mais Vantagens. É só baixar o aplicativo, recarregar o seu Tim Pré-Top e pronto, já está concorrendo. Se você ainda não é Tim, está esperando o que para mudar? Compre o seu Tim Pré-Top no ponto de venda mais próximo e tenha todos esses benefícios válidos por 30 dias. Saiba mais em tim.com.br/pré-top. Super Rádio Tupi. A bola tá rolando para o segundo tempo e de volta na Tupi, o fenômeno do rádio do Brasil. José Carlos Araújo. Voltei, rolou a bola. No segundo tempo a saída foi do Flamengo. 1-2, o Internacional ganha por 2-1. Placar do primeiro tempo. Abel Hernández abriu a contagem para o Colorado, Pedro empatou para o Flamengo. Thiago Galhardo, artilheiro do campeonato, desempatou. Você do volante, obrigado pela carona que me dá, com a Tupi ao seu lado. Flamengo sai jogando, Gustavo Henrique prende a bola pela sua intermediária, rola atrás agora para Natan, na divisória, até Felipe Luiz atrasando a bola para Natan, mais atrás para o goleiro Hugo. Não me agrada esse joguinho, Hugo agora joga sério, enche o pé, bota na frente, tentava Pedro na cabeçada também, o Everton Ribeiro chega primeiro, Wendel na canhota para Patrick tem que lutar contra o Isla, tenta passar, o carrinho foi do Isla, ficando com a bola do nada, batendo pro contra-ataque, entregando pro Pedro pela meia direita, atrasa a bola para Thiago Maia, todo atrapalhado, é o Mengão do Anselmo Góes, corre Thiago Maia, corre muito com a bola dominada, toca na canhota para Felipe Luiz, lado esquerdo da grande área, era pro Vitinho, escapuliu da primeira, da segunda, devolveu para Gerson, ainda Gerson protegeu com o corpo, inverteu jogada, vem chegando na meia direita, procurou o Isla até o Everton Ribeiro, driblou, cruzou na área, desvia, a bola vai para fora. É do canto, Coelho. Na ponta direita, a possibilidade para o Flamengo. Primeiro lance nesse segundo tempo. 2-1, está vencendo o Inter. Placar Autoglass. Aqui Tupi, a rádio líder. Escanteio que favorece o Flamengo. O árbitro vai mandar. O que os jogadores estão cercando aí, Coelho? Ele está ali tentando minimizar uma discussão entre o Moledo e o Thiago Maia. Se desentenderam no lance anterior, estão ficando de bem, porque o jogo precisa continuar. Everton Ribeiro na cobrança, garotinho. Preparado pela ponta direita para a cobrança do escanteio pelo time do Flamengo. 2-1, ganho Internacional. Vitinho está pertinho dele. Ele correu, bateu de curva pelo alto, bem aberto para a jogada. Cabeçada foi dada pelo Gustavo Henrique. A bola fica no ar. Quem corta na cabeçada agora é o Moledo. Buscou da Caion. Tentando o Natan, é apertado o Heitor, briga pela bola, alcança, carimbada no Heitor pelo Natan, e ela vai pela linha de lado, é Flamengo bola, arremesso lateral que favorece o time do Flamengo, 2-1, ganha o Internacional, 2-1 galera, lá o árbitro deu escanteio, foi rente a bandeira, mas a bola saiu pela linha de fundo, cobrado para Thiago Maia, atrasando a Felipe, tentou Felipe Luiz pelo alto na área, cortou na cabeçada Abel Hernández, chega de novo o Isla. Isla até Felipe Luiz pela meia esquerda. Lança pelo volta, aparece, subiu Marcelo Lomba e defendeu. Valeu, valeu, Coelho. Valeu, apareceu bem o goleiro do Internacional que vai no contra-ataque, garotinho. Tentava na canhota agora a descida do Patrick. Chega Isla, toma-lhe a bola. Arranca, empurra na ponta direita para Everton Ribeiro, ultrapassar o divisório. O jogo é mais movimentado agora. Perdeu a bola, cortou o Wendel. A Patrick até Denilson deu o primeiro drible, partiu, devolveu de novo agora para Patrick pela ponta esquerda. Outra vez para Edenilson, camisa 8. Chega à esquerda da grande área. Tá cheio de perna, clareou. Cruzou para a entrada da grande área. Bernandes colocou na trave. Na trave, Marcos Guilherme chutou. Na trave direita do goleiro Hugo. E a bola depois espirrada foi para fora. Que susto, Gilson. Bola rasteirinha, canto esquerdo. Goleiro Hugo tentou chegar e não deu. Bateu na trave para sorte do Mengão. Como diria aquele preparador físico, suspira e morga, garotinho. Tá feia a coisa, Polinho. Tá feia a coisa, rapaz. Se mais um tiro frontal, à vontade, bateu, a bola pegou no pé da trave com o Hugo só olhando. Banho relaxante com a Maxi Ducha Lorenzetti, com a nova resistência Lore Ultra, que dá mais durabilidade por apenas R$52, barato é na Chatuba. É o que anuncia o Garcia Duarte, 7h24 da noite em Porto Alegre. Apite comigo, galera! 5 jogados, 40 para terminar, 40 para terminar, e o placar no Beira Rio. Internacional 2, Flamengo 1. Rádio líder. Olha o Mengão de novo. Felipe Luiz atrasando a bola para Natan. Natan bate de caneta direita. A cabeçada foi dada pelo Thiago Maia. Moledo chega primeiro pela zaga. Rechaça, alcança na ponta direita. Tentava Thiago Galhardo. O Arão corrige tudo para Gerson. Leva um pontapé do Thiago Galhardo, né? Do Lindoso. Ele vira a jogada. Tentou. Houve a falta em cima do Everton Ribeiro no grande círculo. O árbitro para e marca. Girando, girando. Vinícius Gama. Garotinho, 8 minutos do segundo tempo da Arena da Baixada. O Atlético Paranaense segue derrotando o Grêmio pelo placar de 1-0, informando assim Saúde. É lançado na canhota, Vitinho, chega o Heitor, mete o pé, bota na frente, corta Lindoso. Ninguém perde a bola, lançada pelo Gerson pela meia esquerda, tenta clarear na primeira tentativa, virou e deixou para Felipe Luiz, pode lançar, lançou pelo alto na área, subiu Zé Gabriel, cortou, rebote é do Arão, Arão empurrando na ponta direita para Isla, bico direito da grande área, tabelou com Everton Ribeiro. Primeiro passou, Pedro virou, chutou, bateu na zaga, cortou Edenilson, insiste o Flamengo, Arão na direita, procurou Isla, cruzou, Pedro passou, olha a bola de Gerson para Pedro, a bola vai para fora, para fora, para fora, que jogada sensacional da dobradinha, Gerson Pedro, Coelho. É, o Pedro deixou passar, o Gerson deu o toque, a bola subiu e aí o atacante tentou emendar de voleio, quase, quase sai um golaço, o Flamengo pressiona nesse começo de segundo tempo. Tempo Inter 2-1, placar calma. Meu amigo César Oliveira, editor de livro, lançando a segunda edição do Almanaque do Flamengo, escrita pelo Roberto Assaf e pelo Clóvis Martins, vai ser no dia 15 de novembro, no aniversário do Clube de Regatas do Flamengo, inclusive com precinho especial. Alô Assaf, alô Clóvis Martins, alô César Oliveira. O Flamengo sai jogando agora com o Isla, toca na ponta direita, chega primeiro Wendel, corta, bota a bola pela linha de lado, arremessou para o Flamengo, bateu. Uma orientação do Domi. Ele pediu para o Gerson trocar de lugar com o Vitinho. Agora o Gerson está centralizado e o Vitinho aberto pela esquerda, garotinho. É verdade. A bola atrasada para o goleiro Hugo. Quali alto. Proteção veicular. Você protegido a partir de R$125 mensais. Ligue 3040-7474. 3040-7474. Natan ultrapassa a divisória. Toca para Vitinho. Chega, briga, corta, Heitor. E bota a bola pela linha de lado. No RJ da sorte, você pode ter a vida de bacana que merece. Tem Toyota Hilux Motos e uma cozinha dos sonhos. E com o mesmo título, concorre a R$10 mil por mês durante um ano. No dia 29, 2-1 ganho internacional. A bola de Thiago Maia para o Ilharão, tá pela direita. Tenta partir. É o Flamengo do Wilton Abirian. Virando jogada. A bola verde, Natan virando na canhota. Tocou boa bola para Vitinho. Deu o primeiro drible, devolveu para Felipe Luiz. Chega, Ledo, mete o pé na bola, bota pela linha de lado, arremesso para o Flamengo bater, novo abastece aí, é pro carro, é pra vida, cashback benefícios pra valer, baixa aí, o Mengão dá de teimoso, é o Gerson atrasando para Thiago Maia, vai virar na direita, pé de bola por ali, o Ilharão, ele preferiu na esquerda para Natan, avança Natan, olha a grande revelação do Flamengo, lá vem Natan, quase no bico da grande área, rolou para Pedro, clareou, tentou o chute, se atrapalhou com a bola, quando o Moledo Pedro deu mole, deu mole, deu mole. O Pedro se atrapalhou e botou a bola pela linha de fundo. O que é isso, Paco Coelho? Aparentemente, até ele ficou surpreso com o mole que deu o zagueiro do Internacional. Rodrigo Moledo deixou a bola de bandeja para o atacante do Flamengo, que tropeçou e ela saiu pela linha de fundo. 2-1, vence o Inter, é o placar multimarket. Olha, Apolinho, Apolinho. Olha, rapaz, ele agora fez aquilo que eu, antes do jogo, disse que ele deveria fazer e no intervalo repetir. Aí eu botar o Everton Ribeiro na direita, o Vitinho na esquerda e o Pedro centralizado, o Gerson por trás. Isso vai melhorar o time. Agora, tá tenso, tá nervoso. O Pedro agora, ele deu um toque com o pé da passada na bola, por isso é que foi ele, bora e tudo pra fora. É, galera, tá feia a coisa. O meu amigo Luiz Alexandre, o piloto, repórter, anuncia tiros no Quitungo, em Brás de Pina. Alô, galera, todo cuidado é pouco. Volta de novo o time do Flamengo, Arão virando pra Gerson na meia direita, empurrando na ponta direita, desceu o Isla, voltou. Everton Ribeiro na frente, era pro Pedro, entre dois, chegou cortando Moledo. A bola sobrou, alcançada pelo Gerson, ainda Gerson faz a primeira garça, bico direito da grande área, lança pelo volta para, Vitinho cruzou, escorou, defendeu Marcelo Lomba, chegou fraquinho Marcos Coelho. É, a opção melhor talvez fosse ali um cruzamento para o Pedro, que estava na pequena área, mas o Vitinho tentou direto, saiu fraco, chute nas mãos do Marcelo Lomba, que fez a defesa. 2-1, vence o Inter, placar Ipiranga. Olha aí você do volante, obrigado pela carona que me dá com a Tupi ao seu lado, 7:30 da noite em Porto Alegre. Apite comigo, galera. 11 jogados, 34 para terminar. E o placar no Beira Rio. Lembrando pra galera que ligou agora, hoje mais cedo no Maraca, Fluminense 3, Santos 1, para o Fluminense Lucas Claro, Nino, Marcos Paulo e Marinho marcou para o Santos. Evaldo José deu o recado com a palinha do Gerson, o canhotinha. Engraçado é que o Apolinho chamou a atenção, eu também, mas o Flamengo continua brincando, trocando passe lá atrás, sempre colocando em risco a meta do goleiro Hugo. Voltou de novo agora pelo comando Edenilson. Edenilson na direita, o carimbada do Heitor, no Vitinho a bola vai pela linha de lado, com o Tim Pretop você tem 7 GB de internet e ainda concorre a prêmios com o App Tim mais vantagens, corra e aproveite, e ali olha o gol. É, garotinho, na Arena da Baixada, empata o Grêmio, Thiago Heleno contra, 10 do segundo tempo, agora Atlético Paranaense 1, Grêmio também 1, informando Casas Bahia. Olha o Mengão aí, garotinho, ele dá de teimosa com o Isla, sofreu o primeiro combate, a bola atrasada agora para Natan, pelo time do Flamengo, o Mengão do Gabeira. Alô, Fernando Gabeira, tá feia a coisa, cara, a bola atrasada, é para Gustavo Henrique, rolando no capricho para o Willian pela direita, toca a bola no costado para Everton Ribeiro, tentou por ali, atrasando bola outra vez para Gustavo Henrique, ele prima para Natan, tem caminho livre pela esquerda, ultrapassa a divisória do gramado, pinta na intermediária contrária, cheguei na meia canhota, outra vez agora para Thiago Maia, lança pelo alto da esquerda para direita, olha o Isla, matou no peito, dominou na primeira, cruzou, Pedro procurou o ângulo, atirou, defendeu, largou o goleiro, Felipe Luiz, um balaço no travessão, um balaço do Pedro Luiz no travessão, mas o Flamengo é todo pressão, o Flamengo pressionando pela esquerda agora com o Gerson, olha o Gerson, rolou camisa 8, a Thiago Maia de prima, agora para Arão, lança pelo Baltonari, a Marcelo Lomba saiu para defender, essa baliza tá estremecendo até agora, Marcos Coelho. E o Marcelo Lomba apavorado, pedindo calma à defesa do Internacional, é a grande pressão do Flamengo, primeiro o Pedro, depois o Felipe Luiz, quase o empate, foi no travessão, 2-1 Inter, placar Casas Bahia. Quebrou, trincou, Alto Glass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores, 13 minutos, o Flamengo tá pressionando, tá perto do gol de empate, galera, 2-1 Internacional, placar ainda do primeiro tempo, o Flamengo tentava agora com Everton Ribeiro, o corte foi do Lindoso, lançamento longo na esquerda, corre Abel Hernandes, chega primeiro Gustavo Henrique, rolando para Isla, devolvendo, agora para Gustavo Henrique, de prima. Aruma, para Aruma. Aruma conduziu, tenta virar jogo na frente para Gerson. Gerson viu na minha direita, Everton Ribeiro pode lançar para Isla. Lançou errado, corrigiu tudo Gerson. Passou na primeira, passou na segunda, ainda pela direita. É o Mengão do Bruno Galhaço. 2-1 ganha o Internacional. Thiago Maia mete a bola pela minha direita. Driblou primeiro, driblou segundo, tocou na ponta direita para Isla. Tá à direita da grande área. Bandeirinha parou, tava impedido. Tava impedido, parou. E gente que se liga na gente, Maciel Amaral tá lá torcendo pelo Flamengo no Bar dos Cornos, na Ponta da Areia, em Niterói. O comando é do Kleber. É o chefe do Bar dos Cornos. Multimarket. Mega preços baixos, tudo o que você precisa, com desconto que você merece. 2-1 Internacional. Melhorou o Flamengo, hein, Apolinho? Melhorou bastante. Você vê, já criou oportunidades, já teve chance de empatar o jogo. Vamos lá, tá quente. No chat da Tupi, Adriano Santana está criticando a zaga do Flamengo. Edgar Mariani está mandando chamar o Ibama, pois o Inter está matando o Urubu. Urubu é que se matou e suicidou, entregando 2 gols, cara. Alô, você do volante, obrigado pela carona que me dá com a Tupi ao seu lado. Centro de Operações informando. Avenida Francisco Bicalho, retenções na pista central, sentido Cidade Nova, entre a descida do gasômetro e a Leopoldina. Na Tupi, você sabe de tudo. Felipe Luiz para Thiago Maia. Prende a bola, tá na lateral esquerda. Rolou a bola de Arão. Agora para o William Arão. Tirou Thiago Galhardo da jogada que levou um tombo. Ainda Arão. Arão faz lançamento longo, forte na ponta direita. Correu demais. A bola não deu pro Isla. Ela foi pela linha de lado. 7h35 da noite em Porto Alegre. Apite comigo, galera. 15, 30 para terminar e o placar no Beira Rio. Internacional 2, Flamengo 1. Rádio líder, tá valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. O Inter já era líder pelo saldo de gols, voltou pelo comando, Edenilson virou boa bola, entregou para Patrick, entrou na área, chutou, rente a trave, a bola vai para fora. Patrick entrou livre na meia esquerda. Que moleza, Gilson. E colocou rasteirinho, goleiro Hugo pulou, ela passou, tiro de meta. Rapaz, o Mengão tá levando susto direto. É, a coisa tá complicada. Da garotinho, 2-1 para o Inter, ao placar Tim. Saúde é assim que se faz, mais de 1000 médicos credenciados, assim saúde. 21025555, ou fale com seu corretor. Apolinho, as falhas na defesa continuam, hein? É verdade, o Flamengo está me lembrando aqueles tempos que parecia um prédio na beira solto com um botequim embaixo. Na frente ele vai chover e atrás ele leva raio, trovão, trovoada, tudo tem direito. Olha o Gaspar Narciso, está em Montes Claros, Minas Gerais, também acompanhando, enchendo a bola da transmissão da Tupi. Sebastião Mendes, tá lá, ele tá, me abraço, Mendes de Petrópolis, valeu, cara. Você do volante, obrigado pela carona que me dá com a Tupi ao seu lado. O Antônio, guitarrista das bandas Lafayette e seu conjunto, e os Selvagens, e tá mandando um abraço, eu mando pra você também, meu caro. Alô, galera, alô, Antônio, guitarrista. Olha você soltando a voz do WhatsApp da Tupi, 980-18-88-80, tem gente na linha. E aí, garotinho, é o Niva, professor, meu frusão já deu show, hein? Nós tá torcendo pro Mengão, o negócio é o Rio ficar na cabeceira. Um abraço aí, garotinho, boa transmissão. Valeu, obrigado, Niva, tá lá no Itanhangá, professor de golfe, chique. Olha o Arão na ponta direita, Isla cruzou, bateu na zaga, passou pelo Vitinho, Heitor Rechaça, que alcança recuado por ali, Edenilson, pelo Internacional, rolando para Rodrigo Lindoso, bate de caneta direita, devolvendo na frente para Thiago Galhardo. Galhardo alcançou, Edenilson matou no peito, o Patrick correu, Abel Hernandes também foi lançado. Ah, chega primeiro Felipe Luiz, cortando pelo time do Flamengo, é o Mengão do Alcione, amarrou, pra você soltar a voz do WhatsApp da Tupi, 980-18-88-80, volta o Flamengo, é lançado Gerson na canhota pra Vitinho, esquerda na grande área, driblou primeiro, não passa pelo Heitor, tenta se recuperar, dá um empurrão, É falta. O árbitro parou e marcou. Contra o time do Internacional. É perigosa pela ponta esquerda ao lado da grande área. Tá ligado, Marcos Coelho? Tô ligado sim, garotinho. Bem perto da marca do escanteio. Na ponta esquerda, o Vitinho sofreu a falta por ali. Uma boa chance para o Flamengo. Os zagueiros certamente vão para a área. O rubro-negro tenta um empate. O Inter vence por 2-1. Placar Casas Bahia. Tá esquentando o gol de empate do Flamengo, galera. 2-1 ganho Internacional. São 19 minutos, 19 desse segundo tempo, 26 para terminar. Correu o Vitinho, bateu a falta pelo volta para a área. O corte foi da zaga do Internacional. Insistiu Felipe Luiz. O contra-ataque do Internacional é perigoso. Vai na cabeçada Patrick. Patrick tocando para Thiago Galhardo. Devolveu para Patrick. Driblou primeiro. Quando entrar na área sozinho, quem cortou foi o Gerson, cara. Olha só, o Gerson salvou essa zaga do Flamengo. Você viu, Apolinho? Rapaz, eu vi, tava suando frio. Realmente ele chegou na hora certa, porque era gol. Olha o Pedro driblando dois, chegou, adiantou muito. Quarta zaga, vem Everton Ribeiro, pega a bola, prende, soltou, já deu ladrão. Quem cortou por ali foi o Moledo, ainda Rodrigo Moledo. Chega, foi empurrado pelo Gerson, o árbitro não deu falta, não andava vantagem. O Internacional continua rolando a bola, vai tocar na canhota, demorou-se. Quem cruza é o Wendel, ela vai pela linha de lado, arremessou para o Flamengo, bater 2-1 Internacional. 7h39 da noite em Porto Alegre. Apite comigo, galera! 25 para terminar. E o placar no Beira Rio? 2, Flamengo! 1, José Carlos Araújo! Lembrando, mais cedo no Maraca, deu Flusão! Flusão 3, Internacional Santos 1. 3-1 o Fluminense. Olha o Pedro, driblou primeiro, procurou penetrar na grande área. Toca boa bola para Vitinho. Tirou o goleiro da jogada. Vitinho vai marcar, chutou, bateu na zaga. Respondeu Pedro. Salvou de novo a zaga. Salvou duas vezes. O corte foi do Heitor. Volta de novo o time do Flamengo com o Gerson. Tenta na entrada da grande área. Lançou pelo volta na direita. É pro Everton Ribeiro. Isla correu, chutou, bateu lá na zaga. Vai para fora. É escanteio. Que pressão é essa, Coelho? É, o Vitinho primeiro driblando o goleiro, salvou o zagueiro, depois o Pedro e o Heitor duas vezes em cima da linha, evitou o empate. Escanteio na ponta direita, Everton Ribeiro na cobrança, pressão do Flamengo, garotinho. É toda a pressão do Flamengo. 24 para terminar, o Flamengo perde por 2-1 Internacional, preparado o Heitor. É o Everton Ribeiro da ponta direita, bateu de rua pelo motopare, a bola passa por todo mundo, vai forte demais e vai pela linha de fundo. 21-24 para terminar. Vai haver alteração daqui a pouquinho no Internacional. Marcos Coelho, tá ligado? Tô ligado sim, tem um jogador pronto para entrar no Inter. Já vai conversando com o técnico. O Codê é o Dourado. Dourado e D'Alessandro, serão duas modificações. Dourado com a 3, D'Alessandro com a 10. As atrações do Internacional, garotinho. D'Alessandro com a 10, é habilidoso. É jogador também cativeiro, né, Apolinho? É verdade, não, e joga muita bola, né? Agora vai ser o seguinte: Internacional pressionado, Flamengo vai para cima, 20 minutos finais, e o D'Alessandro vai ser especialista nas bolas longas, né? Para fazer o contra-ataque com o Patrick, principalmente, é um jogador de muita velocidade, pode se aproveitar disso. O Flamengo vai sofrer, mas não tem outro jeito, tem que ir para dentro. É, galera, vamos ver, vai sair aí o 99, é o Abel Hernandes. Abel Hernandes para a entrada do Rodrigo Dourado, número 13. Detalhe, garotinha, que o quarto árbitro estava lá atrás do gol, expulsando o Gandula, e aí ficou atrasado o jogo. Ele voltou correndo, só agora está pegando a placa, tanto que a arbitragem está avisando que vai fazer a recomposição desse acréscimo. Saiu então o 99, Abel Hernandes, para a entrada do 13, Rodrigo Dourado. Está entrando também o D'Alessandro com a número 10. Já te confirmo quem saiu, garotinho. Tá legal, parece Marcos que é o Marcos Guilherme, né? Marcos Guilherme com a 23. É, Marcos Guilherme saiu, portanto, e também saindo Abel Hernandes. Abraço para o Ronaldo, Eliane, Emily e Sofia, todos ligadinhos na Tupi. Thiago Veras, quem é que tá na rede, Thiago? Garotinho, o pessoal ligado nas redes sociais da Tupi, o Paulo Araújo do Meier, diz que hoje vai ser mais uma vitória do Mengão, e a Pâmela Souza do Andaraí quer o Flamengo na liderança do Brasileirão. Garotinho. 2-1 ganho Internacional, galera. Mais cedo no Maracanã, a vitória sensacional do Fluminense sobre o Santos por 3-1. Lucas Claro, Nino, Marcos Paulo, para o Santos Marco Marinho, Evaldo José vibrou aqui na Tupi. Com a palhinha do Gerson, o Canhotinha, Casas Bahia. É por você que a gente se transforma e não para de mudar. Nossa casa é o Brasil, nossa causa é o brasileiro. Tá sendo advertido o goleiro Marcelo Lomba, Marcos Coelho. É por causa da catimba, demorando muito, venceram. O Pedro reclamou pra caramba e agora ele recebe o cartão amarelo. Lomba, 12, goleiro do Inter, formado no Flamengo. 2-1, vence o Internacional, placar Casas Bahia. No face do garotinho, Evandro Costa da Iguarulhos, São Paulo, Jailton Dantas da Silva, Wagner Pereira, Neto Souza Pires, deixe sua mensagem no Face, José Carlos Araújo, visite também as outras redes sociais do Garotinho, o Insta José Carlos Araújo, o Twitter arroba Garotinho JCA e o site vaimaisgarotinho.com.br e veja os gols da rodada e meus comentários após cada jogo como de hoje, sempre com a parceria com o João Tata da Pé de Oliva, voltou de novo o Flamengo, é o Gerson, dá o primeiro drible, limpa, ainda pela divisória, inverteu jogada, viu livre Felipe Luiz pela canhota, Vitinho pode ser lançado, já foi, correu, carimba, entrou, se recupera, tempo empurrado pelo Vitinho, é falta contra o time do Flamengo. Vixe, esse jogo tá te deixando irritado, rubro-negro. Haja Calmã. Calmã é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha o Mengão aí, garotinho, ele dá de teimoso com Gustavo Henrique empurrando na ponta direita pra Isla, o chileno tá livre, desbacado, virou, tabelou agora com Everton Ribeiro pra Isla, agora até Arão no comando pra Gerson, entrada na grande área, rolo no capricho pra Vitinho, ia perdendo equilíbrio, toca na linha de fundo, Felipe Luiz da esquerda, cruzou pra área, cortou Moledo, a bola é alcançada agora pelo jogador que é Edenilson, tenta na frente, por baixo Natan cortando e botando a bola pela linha de lado, 7h45 da noite em Porto Alegre. Apite comigo, galera! 25, 20 para terminar. E o placar no Beira Rio. Internacional 2, Flamengo 1. Sou eu, girando com Vinícius Gama. Garotinho, jogo no segundo tempo na Arena da Baixada. Atlético Paranaense e Grêmio vão empatando por 1-1. No momento, na zona do rebaixamento, Vasco, Atlético Paranaense, Coritiba e Goiás. O Botafogo é o 16º, 19 pontos. Apolinho, o clima tá quente lá embaixo, hein? É verdade, rapaz. Essa reta final vai ser dramática. O Flamengo tem que partir com tudo. Pelo menos um empate. Pelo menos um empate. É verdade, para manter a situação como estava, com saldo de gol, Internacional ainda na liderança, e se empatar, olha o lançamento agora para Pedro, Pedro brigou pela bola, foi empurrado, é falta, o árbitro para e marca contra o time do Internacional, teve amarelo, ali pela minha esquerda, hein? Teve amarelo para o Natan, no lado do Flamengo, camisa 31, e para o Thiago Galhardo, 17 do Internacional, os dois se entenderam depois de uma jogada, teve provocação e os dois advertidos, garoto. Gerson bateu para Felipe, Felipe até o Vitinho na ponta esquerda. Esquerda, prendeu, bobeou, chegou, houve a falta, mas sai jogando por ali o Thiago Galhardo. Gerson toma ali a bola, o árbitro da falta contra o time do Flamengo, o árbitro parou e bacou. Banho relaxante com a Maxi Ducha Lorenzetti, com a nova resistência Loren Ultra, que dá mais durabilidade, por apenas R$52, barata é na Chatuba. É ou não é, Garcia Duarte? Depois do jogo, tem o balanço final, o intervalo, o show do final, com Vinícius Gama, às 8h15 da noite, rolando a bola com Bruno Cantarelli e Rubem Leão, às 10 da noite, a última atração do esporte, Geraldo Senna comandando o giro esportivo. Qualialto, proteção veicular, você protegido a partir de R$125 mensais, ligue 3040-7474, 3040-7474, Flamengo está jogando, com Natan pela sua intermediária, devolveu bola para Gustavo Henrique, é o Mengão da Sandra de Sá, via tira, toca na meia direita. Everton Ribeiro estourou por ali pelo Thiago Maia. A bola é tocada na frente. Arão é dominado inteiramente. Tentava no comando, brigava Thiago Galhardo. Arão recuperou, atrasou para Natan. Natan até o Felipe Luiz, sai jogando pelo time do Flamengo. Prende a bola, preferiu atrasar para Natan. Ainda Natan, 2-1 Internacional. Lembrando para você que ligou agora, os dois gols do Inter no primeiro tempo foram falhas da zaga do Flamengo. Outra vez Thiago Maia girou, trabalhou, atrasou. É na linha de zaga agora para Arão, daí de prima para Gustavo Henrique pela divisória, devolvendo para Arão. O Mengão do Diogo Nogueira na divisória para Gerson, luta contra ele, D'Alessandro. Ele prefere virar na esquerda para Natan, partindo para o contra-ataque pelo time do Flamengo. Devolveu de novo agora para Gerson. Vai chegando, está esquentando o gol de empate do Flamengo. A bola vem para Everton Ribeiro, atrasou no grande ciclo para Arão, devolveu para Everton Ribeiro. É o primeiro combate, ele passou, tocou. Olha a falta no Gerson. Moledo pegou na raiz, cara. Pegou na raiz, foi para valer. Cartão amarelo para ele, Coelho. É, ele foi para quebrar e quebrou. Carrinho por trás, perigoso do Moledo. Recebeu o cartão amarelo número 4 do Internacional. Jogada perigosa demais. 2-1 Inter, placar Casas Bahia. O chat da Tupi tá agitado. Aline Mirella, Mandalu da Paraíba, Anderson Luciano, Paulo Roberto, Fernando Costa, lá no quiosque Tororó, em João Pessoa, tá o Joilton, aumentando o volume, o irmão do Naná, lá da Barra da Tijuca. Alô, Joilton, aumenta o volume que pode pintar o gol de empate do Flamengo agora. João Pessoa também ouve a Tupi. Na Paraíba, a barreira formada, orientada ali pelo D'Alessandro, veterano D'Alessandro, quase 30 minutos de jogo no segundo tempo, preparados Everton Ribeiro e Vitinho para cobrança pelo time do Flamengo. É de longa distância, por ali valeria um jogador que bata mais forte, mas vamos ver, vai pintar o gol de empate, eu tô apostando. Correu Everton Ribeiro, lançou para a área, cabeçada foi dada, matou no peito Thiago Maia, chutou Gerson, bateu no braço lá, bola cortada de qualquer maneira. Insiste agora Isla, de cabeça para Vitinho, Vitinho na ponta direita para Everton Ribeiro, pressionando pelo time do Flamengo. 2-1 ganho Internacional, mas o Flamengo pressiona, busca o gol de empate, haja coração para tanta emoção. 7h49 da noite em Porto Alegre, repite comigo galera. 30, 15 para terminar, 15 para terminar, e o placar no Beira Rio. Dentro da grande área, driblou o primeiro quando cruzou, carimba na zaga, cabeçada do Gerson por cima, ele chega pregadão lá na frente, Coelho. É, apareceu lá o Gerson marcado de perto pelo Patrick, não conseguiu o ângulo suficiente, uma boa chance, estava na pequena área, quase o empate do Flamengo. 2-1 Inter, placar quali alto. No RJ da sorte você pode ter a vida de bacana que merece, tem Toyota, Hilux, motos e o bagozinha dos sonhos, e com o mesmo título, concorre a 10 mil reais por mês durante um ano no dia 29. Esse eu garanto, esse eu conheço, porque tem o Carlos Alberto, tem a Vivi Romanelli, tem a Aline Malafaia. A bola tocou, não tocou no braço aí do zagueiro, eu, Coelho. Eu vi a bola batendo no rosto do jogador do Inter, Potker, William Potker, atacante, já conversou com o Cudê, vem aí mais um atacante Internacional. Flamengo até agora sem mudanças, garotinho. Olha aí nas redes sociais da Tupi, Carlos Eduardo Brandão mandando abraço. Ele tem Governador Valadares em Minas Gerais. Uma falta em cima do Gerson. O jogo tá parado. O jogo tá quente. É o Rodrigo Amarelo. Dourado querendo brigar, discutindo, Coelho. É, ele fez uma falta por trás ali no Gerson e queria ainda reclamar. Tá se achando certo. Amarelo pra ele, número 13 do Internacional. Thiago Galhardo caído no círculo central. Deve sair para a entrada do Potker, garotinho. Tá aí, portanto, Thiago Galhardo e artilheiro do Campeonato Carioca. Vai sair pra entrada do William Potker, camisa 7, Potker, é ele quem vai entrar. O Cudê e o Tommy ali, ó, estão no cara a cara. Hein? Vai rolar um combate ali, ó. Tommy Nectore representando a Espanha, hablando e o Cudê representando aqui, a Espanha. Apertaram a mão, estão de bem, estão de bem. Porra, Apolinho, traduz pra mim, Apolinho. Que passa, pra que tá, é tu padre. O negócio tem que ser. Sou madre, no. Madre, no. Madre, no. Thiago Galhardo vai sair. É o artilheiro conferindo na agendinha. Quantos gols ele tem no campeonato, hein, Vinícius? No total são 15, garotinho. 15 gols no Campeonato Brasileiro, artilheiro isolado. E foi mandado embora do Vasco, hein, o Apolinho? É, mas ali teve uma história pra contar, né? É, né? Bastidores, né? É. Não foi pela parte técnica dele, que ele sempre foi bom jogador. Tá certo. Novo abastece aí. É pro carro Orelhinho, que esse bag benefícios pra valer. Baixe aí. 33, 12 pra terminar. 12 pra terminar. Jogo nervoso. O Flamengo pressionando. O Flamengo buscando o gol de empate. Eu tô acreditando. Eu ainda acredito, hein, Coelho? É, saindo na maca o Thiago Galhardo com a número 17. Entrando o 7, Potker. E rolou mais um abraço ali com direito a beijo na testa do Cudê com o Domenech Torre, e vai dar em vinho isso aí, garoto. É, fechou os olhinhos, não? Fechou, tem que fechar. Fechou, Apolinho? O Domi foi lá e deu um beijo no Cudê. E não tinha uma notinha, nem um dinheirinho. Voltou de novo o time do Flamengo. A bola veio para Pedro. Pedro prendeu, jurou. Bico da direita da grande área. Devolveu o Everton Ribeiro. Errado, corta a zaga de qualquer maneira. O Internacional se defende como pode. A cabeçada de Gustavo Henrique atrasando bola para o goleiro. Hugo tem pressa. Rola, sai jogando com o Natan. É o Mengão da Zezé Mota. Ainda pela esquerda, prende a bola, atrasa um pouquinho, virou, jogou. Agora detona na direita para Gustavo Henrique na divisória para Everton Ribeiro. Se apresenta por ali o Patrick, ele virou jogada, tocou para Thiago Maia, faz o giro, atrasou para Gerson, faz o giro de novo, entregou de prima, agora para o Willian na ponta esquerda, para o Felipe Luiz descendo pelo Flamengo, tocou no comando para Gerson, passou pelo primeiro, pelo segundo, chegou, prendeu, houve falta do Gerson, ele diz que foi sua passagem, é isso, ô Coelho? É, foi a interpretação da arbitragem, a falta do Gerson em cima do Patrick, foi o que assinalou o árbitro Wilton Pereira Sampaio, falta no campo defensivo, Inter vence por 2-1, placar qualialto. Gente, que se liga na gente, doutor Daniel Rabchovski, torcendo pelo Flamengo, cardiologista do Procardíaco, o papai do Pepeu, 35, 10 pra terminar, Flamengo tá merecendo, Flamengo tá pressionando, 7h54 em Porto Alegre, apite comigo, galera! 35, 10 pra terminar, 10 pra terminar, e o placar no Beira Rio. Internacional 2 Flamengo 1 Super Rádio. Rádio Líder, lembrando pra galera, mais cedo no Maraca, Fluminense derrotou o Santos por 3-1. Olha o lançamento de Everton Ribeiro, tentava Vitinho, cortou, vê a falta, o árbitro Parimaga em cima do Moledo, é contra o time do Flamengo, girando o placar do domingo. Vinícius Gama, garotinho, segundo tempo em andamento, Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Grêmio vão empatando 1-1, e no Olímpico em Goiânia, depois de 4 derrotas seguidas, o Palmeiras venceu 3-0 no Atlético Goianiense. Informando Casas Bahia. Com TIM pré-top, você tem 7 GB de internet e ainda concorre a prêmios com o app TIM. Mais vantagens, corra e aproveite. Rodrigo Moledo toca pelo volta, a bola torta, vai saindo pela linha de lado, não chega primeiro. Ganhou, ouviu, Felipe Luiz prendendo, rolando na frente da grande área para Gustavo Henrique, vai abrir jogada na direita, abriu para Isla. Isla traiu a primeira marcação, tabelou com o William Arão, ainda não deu ladrão, perdeu a bola, dividiu, espirrou, viu falta do Arão, é falta para. Parou. A mesma praça, o mesmo banco. Ô Gilson, mesma falha. Passezinho na frente da grande área. Ô Gilson. Eu tô achando que o Flamengo contratou o Fernando Diniz. Muito toquinho, né? Goleiro. Acho que é parente do Fernando Diniz, o poder aí, o homem aí, o Domenech, enfim, tá tudo certo, né? Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores, 37, vai sair o Wendel para entrada do Musto. Isso aí, o Musto número 5 na vaga do Wendel, número 6 também tô vendo ali, pronto para entrar o camisa 20, Moisés, ele que é lateral esquerdo, com passagem pelo Botafogo, já tá pronto para entrar. Confirmo quem sai para a entrada dele, garotinho. É mais um também que começou no Madureira. Moisés, lateral esquerdo. Ô, garotinho, jogaram juntos. Lindoso, Thiago Galhardo e Moisés no Madureira em 2015. É verdade. Tá lá, portanto, Moisés, camisa 20. É, vai entrar. Entra no lugar de quem? Saiu o Wendel, que é o lateral esquerdo, meia dúzia. Então entrou Moisés. Isso aí, agora tá pronto para entrar também. Musto. O Musto vai tirar algum jogador do meio de campo, só que tem que tirar agora, porque senão... caracteriza outra o cara tá enrolado com a placa ali com a numeração. Deu apagão na placa. Vai ser o Lindoso, né? É, ele tá mostrando ali. Agora sim, saiu o Lindoso. 19, saiu o Lindoso com a 19. Entra o Musto. Finalmente o Musto. E a galera do Inter não gosta dele, não, hein, garotinho? É, galera. 38. 7 pra terminar. Um jogo nervoso. Um jogo em que o Flamengo falhou demais no primeiro tempo e permitiu os dois gols do Colorado. Um jogo que o Flamengo tinha tudo para sair com 3 pontos e a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. São 7h58 da noite em Porto Alegre. Preparado, D'Alessandro bateu a falta de curva na área, passou por todo mundo, correu atrás da bola. Gerson trouxe para o terreno, driblou primeiro, prendeu, olhou a posição dos companheiros, lutou contra ele por ali. O Dourado, a bola carimbada, vai pela linha de fundo, tiro de meta para o Flamengo bater. Alô, Jorge Serrão, o papai da Joana está em São Paulo, sofrendo com seu Flamengo, quebrou, trincou. Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Alô, Alexandre Cavalcante, aniversariante de hoje. Que presente o Flamengo tá te dando. Ele é lá do comercial do SBT. Everton Ribeiro, pra Pedro, clareou na primeira, devolveu pra Everton Ribeiro no bico direito da grande área, pra Gerson, pode queimar dali, ajeitou, abriu na ponta esquerda. Felipe Luiz vai cruzar, cruzou pelo alto na área, subiu, passou, cortou as zaga, D'Alessandro, quarta de qualquer maneira. Lincoln e Michael. Internacional lá atrás, hein? Lincoln e Michael conversam com Domenech Torrenson as mudanças que serão feitas no Flamengo, garotinho. Lincoln e Michael. Olha de novo Felipe Luiz pra Gerson. Driblou primeiro, driblou segundo, caiu, vem pra Felipe Luiz, rolou do capricho, entregando na ponta direita pra Isla, tabelou pra Everton Ribeiro, outra vez pra Isla, vem na meia, toca no comando, pra Thiago Maia, aproximou-se dele Vitinho, deslocou-se Felipe Luiz, lançamento foi pelo alto, subiu o Molino, cortou na cabeçada, a bola volta para D'Alessandro de cabeça, atrasando, deixa na linha de zaga, é para Moisés, Moisés virando para Patrick, tenta virar, ainda D'Alessandro, fez um carnaval por ali, rolando o rasteirinho, volta de novo por ali o jogador que é o Potker, tá recuado pelo time do Internacional, vira na direita para Heitor, na ponta direita, aí Denilson se manda, vai embora, o contra-ataque do Internacional é perigoso, vai tocar no vazio, não preferiu virar no comando, abriu jogada por ali, era um Musto, tabelando, Heitor voltou, agora bola atrasada para Rodrigo Boledo, na linha de zaga, bate na frente, escorou por ali Dourado na ponta direita, Denilson tenta na entrada da grande área, bola longa, sai Hugo para defender. 8 da noite em ponto em Porto Alegre, apite comigo galera, 40, 45 para terminar. Que sofrimento, haja coração. E o placar no Beira Rio. Rádio Líder, Thiago Maia tabela com Everton Ribeiro, Thiago Maia lança pelo balde errado, mata no peito, traz para o terreno, a proteção foi do Patrick para a defesa do goleiro Marcelo Lomba, girando Vinícius Gama. Garotinho na arena da Baixada, o tricolor gaúcho vira a partida, agora 2 para o Grêmio, 1 para o Atlético Paranaense, informando Chatuba. O Apolinho tem uma frase antiga de torcedor que diz assim: um jogo igual ganha quem erra menos. O Flamengo foi quem errou mais nesse jogo, Apolinho? Mas errou muito mais, né? O Flamengo abusou de errar no primeiro tempo, no segundo tempo deu uma consertada, agora está correndo o risco de tomar o terceiro, mas não tem outro jeito, tem que ir todo para frente, agora nesse final, para tentar empatar com as alterações que ele vai fazer aí. Aí agora vai com tudo, dá uma blitz para tentar o empate, que a chance de tomar o terceiro gol, em função do campo que ele vai dar ao Inter agora, é muito grande, com esse D'Alessandro que sabe lançar com poucos e jogadores de velocidade que o Inter tem, vai se expor, mas não tem outro jeito. Mexeu. Hein? As mudanças do Flamengo. Saiu o Arão com a número 5, entrou com a número 19, Michael. E a outra mudança, saiu o Vitinho com a 11, entrou o Lincoln com a 29. Michael e Lincoln nas vagas de Arão e Vitinho, informando Quali Alto. D'Alessandro pega a bola pelo comando, vira na ponta direita para Edenilson. Edenilson sai da ponta para meia, tenta na entrada da grande área, correu, cortou na passagem o Natan. A bola sobra agora para Everton Ribeiro pelo comando de ataque do time do Flamengo. Viu na direita a Isla, solta ali a bola, se manda, vai embora. É marcado pelo Patrick, deixou na meia direita para Pedro. Pedro tocou para Lincoln, protegeu e empurrou de novo na ponta direita para Isla. Tenta manobrar, ainda vai partir. Tentou de novo agora a Isla para Everton Ribeiro. Até Thiago Maia, inverte na canhota para Felipe Luiz. É marcado pelo D'Alessandro, faz o corrupio na ponta esquerda para Michael. Deu o primeiro drible, o segundo, tentou partir, já perdeu a bola. Michael, não irrita que papel. Olha o contra-ataque de Heitor, se manda pelo comando, o Pátio está isolado. Pede bola na ponta direita da D'Alessandro. Ele chega, alcança o Carequinha pela ponta direita, ao lado da grande área. Ainda D'Alessandro, atrasando bola para Heitor, não deixou para Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado lateralmente para Busto, inverteu na esquerda. A bola é alcançada lá pela canhota, pelo Moisés, driblou primeiro. Ainda Moisés partiu, faz o giro, trabalha na ponta canhota pelo time do Internacional. Correu, tentou passar, o Isla foi no carrinho, dividiu o Everton Ribeiro. Isla ficou, foi empurrado, é falta contra o time do Inter. O árbitro parou, parou e marcou. 43,5, 1,5 para terminar. 2-1 Internacional, mas eu ainda acredito no empate. Eu acredito nessa aí, nesse empate no finalzinho. Outra vez Felipe Luiz na ponta esquerda. Michael foi empurrado, deslocado. Ele reclama, mas a bola vai pela linha de lado. O árbitro vai dar lateral para o time do Internacional. 2 para o Internacional, 1 para o Flamengo. O placar ainda é do primeiro tempo. Abel Hernandes abriu a contagem. Pedro empatou para o time do Flamengo. E o Thiago Galhardo, artilheiro do campeonato, fez o segundo. 2-1, galera. Hoje é mais cedo no Maraca, Fluminense 3, Santos 1. O Flamengo troca passe lá atrás, Gustavo Henrique. Mais atrás para o goleiro Hugo. Tenta bater para frente, ajeitou. Vem quase na meia lua da grande área. Vai fazer o lançamento. Deu um chutão pelo alto, procurando o Pedro. Subiu Pedro, amaciou, trouxe para o terreno. Partiu, driblou, vai chutar. Tocou bola. Olha o Lincoln. Na hora de trocar a perna, perdeu a bola, Coelho. É, e chamou a atenção que o Pedro tinha feito tudo certo. Quando passou para o Lincoln, o Flamengo perdeu a posse. Thiago Maia para Lincoln, na minha direita. Prendeu, faz o giro. Solta essa bola, cara. Soltou na ponta direita para Isla. Everton Ribeiro devolveu para Isla. Até o Everton Ribeiro, à direita da grande área. Procurou, foi empurrado. A bola espirrada, saiu, vai pela linha de fundo. O árbitro vai dar escanteio. Todo Internacional tá lá atrás nesse finalzinho. 45, esgotado o tempo regulamentar. Ainda dá tempo do empate, Coelho. Dá tempo sim, escanteio na ponta direita. Everton Ribeiro se levanta, se ajeita para a cobrança. São 7 minutos de acréscimo. Inter 2, Flamengo 1, placar Quali Alto. Vamos até 52, portanto. Até 52, o Flamengo tá todo na frente. Escanteio ser cobrado pelo Everton Ribeiro pela ponta direita. Tá na hora do gol. Bateu pelo volta para a área. Subiu. Cortou o boleto na cabeçada. A bola volta para Everton Ribeiro. Marcelo com categoria direita da grande área. É marcado de perto pelo Moisés. Clareou na primeira. Procurou mais ângulo. Cruza pelo volta para a área. Subiu o cabeçadeiro. Gustavo Henrique para fora. Eu vi essa bola entrando, Coelho. Eu também. Inclusive o goleiro do Inter, Marcelo Lomba, ficou parado rezando. Cruzamento perfeito do Everton Ribeiro na cabeça do Gustavo Henrique, que deu no contrapé. Por um capricho, o Flamengo não empata. 2-1 Inter, placar Ipiranga. No Insta da Ceará Rádio Clube, Ian José Silva, Yuri Rafael de Oliveira, Lucas Rodrigues, Paulo Santiago. A pioneira tá bombando, 1.200 em Fortaleza. Alô, Márcio Aurélio, sucesso pra você. A bola passou pelo Gustavo Henrique, alcançada pelo Isla, sai jogando com Natan. Natan recolheu, toca, tenta na divisória pra Gerson, que faz uma grande partida. Dribla o primeiro, ainda Gerson, é o melhor jogador do Flamengo hoje, no meu modo de ver. A bola volta de novo, tentou Michael, bola longa, chega molhando o primeiro na cobertura, briga pela bola, ela tocada pela linha de lado, arremessou para o Flamengo bater. 46, quase 47, quase 47, vamos até 52. O Flamengo ainda tem tempo para empatar. Olha a bola com Gerson, devolveu Felipe Luiz da esquerda, cruzamento pelo volta, subiu Marcelo Lomba e defendeu o Coelho. É, o cruzamento foi fechado demais, facilitou a vida do goleiro do Internacional, que faz a defesa. Inter 2-1, placar multimarket. 47, galera, ainda temos 5, olha Olha o lançamento longo. Corria pela meia direita, Edenilson. Hugo chega primeiro, sai jogando, rolando bola para Gustavo Henrique pelo time do Flamengo. Mengão da Fafá de Belém. Tocou bola gordinha para Thiago Maia. Atrasando até Felipe Luiz. Daí conduziu quase pela divisão do gramado. Olha a posição dos companheiros. Inverteu na direita para Gustavo Henrique. Tá bem aberto. Isla pedindo bola. Recebeu na dele. Tá pelas quebradas na direita. Sai da ponta para meia. Toca em profundidade para Pedro. Dentro da grande área. Tirou. Defendeu Marcelo Lomba. Eu digo que valeu, Coelho. É, o Pedro se destacando mais uma vez numa boa atuação. Tentou um chute com o pé direito, bateu cruzado. Lomba defendeu seguro, garantindo a vitória do Inter. 2-1. É o placar Casas Bahia. 48, ainda tem mais 4, Apolinho. O Pedro e o Gerson foram os melhores jogadores do Flamengo, Apolinho. É, eu gostei muito do o Gerson, como você destacou, mas o Pedro realmente também, para mim, foi muito bem no jogo, fez um golaço. E batalhou, brigou. Ele fez a parte. E sozinho, né? E sozinho. Essa é a verdade. A bola não saiu. Olha, cortando o Michael. A brigalhada ali com bandeirinha. Mas o Flamengo tem pressa. Flamengo rola a bola. É Thiago Maia virando, entregando agora pela direita. Isla e Everton Ribeiro. Partiu pro contra-ataque, ultrapassa a divisória. Ainda Everton Ribeiro. Driblou outro mais. Tá na hora do gol de empate. Ele lança pelo alto, longo demais. A bola vai pra fora. Que é isso, Coelho? É longe demais. E agora o detalhe: o Michael fez o papel de gandula. Vai colocar a bola no chão, o Lomba tá reclamando. Pode acabar sobrando um cartão vermelho pro goleiro do Inter, hein, garotinho? É, tá arriscado. Eu tô acreditando ainda num golzinho de empate nesse finalzinho, deixando a turma do Colorado. O Internacional sabe que não jogou bem, sabe que a vitória de 2-1 é, de certa forma, um presente que a zaga do Flamengo lhe deu. Olha o tiro de meta cobrado pelo Marcelo Lomba, torto pela linha de lado. Arremesso lateral que favorece o time do Flamengo, hein? É, o Domenech que virou gandula, garotinho. Tá aí, lateral vai ser cobrado pelo Gerson. Gerson tocando, Thiago Maia de cabeça, tentou Michael, sai da ponta pra meia, faz o giro, envolveu o primeiro, vai empurrar na ponta esquerda pra língua, atrasando pra Gerson, caneta esquerda na bola, ainda Gerson, conduziu, tocou bola pra língua, bem isolado pela ponta esquerda pra Felipe Luiz, outra vez agora pra Gerson, lado esquerdo da grande área, trabalhou, procura um ângulo, tenta emendar, tocou pelo alto, cabeçada de Everton Ribeiro, entrou! Gol do Flamengo! É Everton Ribeiro na jogada de Gerson. Ele trabalhou, cruzou. Everton Ribeiro desviou com a cabeça e botou no barbante aos 50. Empatando, eu dizia, eu acredito e tô acreditando e tô vendo. O gol de empate aos 50. Agora tudo igual. Flamengo 2 Internacional também 2. É para o coração de forte, não pode ser fraco, como o meu amigo Álvaro da Camélia, pulando, com a família no alto da Boa Vista, no gol de empate, com um saborzinho de vitória nesse finalzinho. Valeu, Coelho! Essa camisa é pesada, é o manto sagrado, no último minuto praticamente, a jogada do Gerson, pela meia esquerda, cruzamento, Everton Ribeiro baixinho, subiu sozinho, cabeceou no canto esquerdo do Marcelo Lomba, que agora nada pode fazer. Aquela cera caiu por terra, não adiantou. O Flamengo empata no Beira-Rio. Everton Ribeiro, do Flamengo e da Seleção Brasileira. 2-2, garotinho. Foi aos 50 minutos o gol do Everton Ribeiro de cabeça. E no Campeonato Brasileiro, a agendinha do Everton Ribeiro. E a situação continua a mesma pontuação, a mesmo banco, a mesma praça. E Flamengo Internacional com a mesma pontuação. Ô, Vinícius Gama. É, garotinho, Internacional e Flamengo 35 pontos. O Colorado saldo 15, o Flamengo saldo 11. Esse foi o quinto gol do Everton Ribeiro. 32 gols tem o Flamengo, informando RJ da Sorte. Léo Pereira vem aí com a camisa 4. Na vaga do Pedro, hein? Tá saindo o Pedro, vai o Léo Pereira. O Flamengo vai se segurar nesse final de jogo, garotinho. Haja coração, Apolinho. É verdade, esse gol pode ser o gol mais importante do Flamengo no campeonato até agora, com certeza. Porque está saindo do sufoco que ele mesmo criou. É verdade. E o Flamengo vai se segurar. A saída do Internacional foi dada imediatamente. Mais dois. Hein? Mais dois, então são 9 de acréscimo. Detalhe, depois do gol teve cartão amarelo pro Domi, garotinho. Aí, o cartão amarelo pro Domi. Vamos até 54. Quem sabe o terceiro gol agora? É demais pro meu visual. Correu o Michael pela ponta, canhota, tá aí a primeira marcação, cruzou bola. Vem pro Everton Ribeiro. Inverteu na direita. É pro Isla. Ele vem chegando pelo time do Flamengo, alcançando pela ponta direita, evita a saída. Isla tabelou, a bola vem de Everton Ribeiro, passa pelo primeiro, falta de novo, é no comando para Felipe Luiz. O Flamengo joga melhor, até o Everton Ribeiro deu um ladrão, cortou Edenilson. Edenilson, a bola de Patrick vem para Edenilson, ele corre pela ponta direita, prende, houve o carrinho do Gerson, um gigantaço nesse jogo, um gigantaço nessa partida, cortando e botando a bola pela linha de lado, arremesso que Edenilson vai bater. 53 galera, vamos até 54, 2-2. Abel Hernandes abriu a contagem no primeiro tempo. Pedro empatou. Thiago Galhardo fez 2-1 no primeiro tempo. Everton Ribeiro deslocando de cabeça ainda pouco. Empatou o jogo. Ai, já coração pra tanta emoção. Que jogão de bola! O Flamengo pegou, pagou pelos seus erros, mas empatou no finalzinho. Olha a bola de Gustavo Henrique lá, vem pela direita. Prendeu. Terminou! Coração pra tanta emoção, galera. Abel Hernandes abriu a contagem no primeiro tempo. Pedro empatou. Thiago Galhardo, artilheiro do Campeonato Brasileiro, desempatou. No segundo tempo, ainda pouco, aos 50 minutos, Everton Ribeiro apenas de roçando, de cabeça, botando no cantinho e fazendo gol de empate, mantendo os dois na liderança do Campeonato Brasileiro. Internacional é líder por causa do saldo de gols, galera. Daqui a pouquinho tem um show do final, tem o Apolinho, tem todos os repórteres da Tupi em ação, tem os super craques, tem o jornalismo da Tupi em ação. Alô, galera rubro-negra, haja coração pra tanta emoção. São 8h14 da noite, a Tupi não para e vem aí. Valeu, garotinho José Carlos Araújo, contando as emoções do empate do Flamengo no finalzinho da partida. Everton Ribeiro, Flamengo 2, Internacional também 2. No Beira-Rio, Flamengo segue na cola do Colorado, 35 pontos, assim como o time gaúcho, sendo superado no saldo de gols, 15-11. Mas Flamengo muito vivo aí na luta pela liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Jogadores rubro-negros deixando o gramado. Que gol importante, hein, Marcos Coelho? Muito importante, Vinícius Gama. Jogadores do Flamengo celebram esse resultado como uma vitória, porque essa partida é considerada a mais difícil que a equipe tem, pois é contra o líder do campeonato e fora de casa. Flamengo conquista um ponto valioso, evita a vitória de um adversário direto. Os jogadores têm ideia desse resultado e também das circunstâncias da partida. Festejam até agora no gramado. Pedro festejando muito, Gerson também, Vitinho. Jogadores do Flamengo satisfeitos com o que aconteceu, principalmente na reta final do jogo, quando buscou um empate heróico com o iluminado Everton Ribeiro. Baixinho, mas de cabeça colocou pra dentro, hein, Gama? É isso aí, joga muito Everton Ribeiro, Marcos Coelho. Daqui a pouquinho a entrevista coletiva do técnico do Flamengo, Domenech Torém, no Super Futebol Tupi, ou então no Rolando a Bola com Bruno Cantarelli, também com o Rubem Leão, aqui na Super Rádio Tupi, a Super Rádio do Brasil. A Série A do Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, também partida encerrada na Arena da Baixada, deu Grêmio de virada 2-1 para cima do Atlético Paranaense. No Olímpico em Goiânia, Palmeiras 3, Atlético Goianiense 0, e no Maracanã o Fluminense venceu o Santos por 3-1. Na abertura da rodada São Januário, na quarta, o Vasco perdeu para o Corinthians por 2-1. Internacional líder, 35 pontos, 15 gols de saldo. Segundo Flamengo, 35, saldo 11. Terceiro Atlético Mineiro, 32, quarto Fluminense com 29. O São Paulo é o quinto, 27, o Santos é o sexto com 27. O Palmeiras tem 25, o Fortaleza 24, assim como o Grêmio. O Ceará é o décimo com 22, 11º Atlético Goianiense, 22, 12º Sport, 21, também com 21, Corinthians em 13º, 14º o Bahia com 19, 15º Bragantino, 19, o Botafogo, primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem 19. Os quatro da zona do rebaixamento: Vasco 18, Atlético Paranaense 16, Coritiba 16, que demitiu hoje o técnico Jorginho, e o Goiás, último colocado, com 11 pontos ganhos. Empate no finalzinho da partida, o Flamengo segue na busca pelo título brasileiro, pela liderança da Série A do Brasileirão. O que ele achou do Mengão, hein? Do jogo, quem foi o melhor em campo? Tá voltando aqui na Tupi, o comentarista mais ouvido do Brasil. Ufa, rapaz, olha, esse empatezinho chegou na hora, caiu do céu, finalzinho, a ferro, o Flamengo tirou esse empatezinho que valeu aí um pontinho precioso nessa briga contra o adversário, que, como eu disse antes do jogo, eu considero o Internacional o grande adversário, pelo menos pelo que nós vimos até agora. Não sei, o campeonato só termina em fevereiro, muita coisa pode acontecer no caminho. Mas, por enquanto, é o adversário mais temível aí em relação ao Flamengo, né, nessa briga. Tanto que os dois estão ali, cabeça com cabeça. Ah, mas o jogo foi tenso o tempo todo, marcado por erros imperdoáveis. Primeiro na concepção de jogo do treinador do Flamengo, do Domenech. Hoje eu não gostei, eu tenho apreciado o trabalho dele nas circunstâncias que ele enfrenta, mas hoje eu não gostei da escalação de início. Achei que ele errou ao colocar o Vitinho centralizado, com o Gerson, ele tendo a oportunidade de fazer jogo de velocidade pela esquerda. Aí botou lá o Gerson, que não tem essa velocidade, todo jogador mais técnico, não é de muita velocidade. Poderia manter o Gerson por trás, como faz o Arrascaeta, por exemplo, até trocando ali, mas colocando o Vitinho na esquerda, o Everton na direita e o Pedro centralizado. Foi o que eu disse antes do jogo, disse no intervalo, e ele acabou fazendo. E quando foi, melhorou muito. Aí foi outro Flamengo. Agora, os erros cometidos pela defesa são imperdoáveis e são erros de estrutura de trabalho do treinador. O treinador que deve recomendar isso. Eu não acredito que os caras façam isso por livre e espontânea vontade. Isso aí é uma praga que veio agora para o futebol, que os caras, eu não consigo entender. Eles veem o Liverpool fazer isso, e o Bayern e outros times, mas os caras dão, o goleiro toca no lateral, o lateral já toca na frente, já vai embora, já chega com 3 toques na área adversária. O Brasil não, o cara toca pro lateral toca pro goleiro, toca pro outro lateral, depois toca pro goleiro, depois toca pro outro lateral e dá uma porrada pra frente. Por que o goleiro não dá logo uma porrada pra frente? Não é a mesma coisa? O que é que muda? Então eles começaram a fazer isso e de uma bizarrice, uma coisa assim impressionante, dois gols iguais. Aconteceram os dois gols do Internacional exatamente da mesma forma. O goleiro entrega para o Willian, entrega para o goleiro, para o Willian, não sei o quê, Gustavo Henrique, né? Entrega para o adversário, pimba, gol deles. 1-0, gol do Abel Fernandes. Logo de cara, aos 7 minutos. Depois, aos 10 minutos, outra vez. Goleiro para o Hugo, entrega para o Gustavo Henrique, entrega, resolveu atrasar, olhou, sem olhar para trás, toma, entregou a bola para o adversário, pimba, Thiago Galhardo, 2. O Flamengo empatou com o Pedro, o Thiago Galhardo 2-1. Então, imagina você o seguinte: o Flamengo consegue, o mais difícil, né, a partida, conseguiu fazer o gol, aliás, um lindo gol do Pedro, né? E logo depois, o Flamengo fez o mesmo erro, cometeu o mesmo erro, entregou de novo a bola, o Thiago Galhardo fez 2-1. Ainda fez um outro gol, outra falha cabeluda da defesa, que o Thiago Galhardo cobriu o Hugo, fez o gol, mas foi anulado porque ele estava impedido. Então essas coisas têm que ser, até nas vitórias. Hoje, por exemplo, salvou-se o Flamengo, vai acabar sendo amanhã manchete de empate heróico, tudo essa história. Mas nessa hora que você tem que sentar e debater isso, jogadores questionarem o treinador, vem cá, ô Britão. Tá certo, o senhor mandou fazer, nós fizemos, olha aí o resultado. É assim que vai ser? Vai continuar assim ou não? Alguém tem que ter coragem para chegar e dizer para ele as coisas que ele está fazendo de errado. Que ele erra, como qualquer um de nós erra. Isso aí, eu não sou contra o trabalho do Domi, não. Acho até que ele fez de um limão só uma baita de uma limonada, porque ele chegou sem conhecer rigorosamente nada, nem prática ele tinha. Nunca foi treinador, ele sempre foi ajudante. E de repente, pega logo um time como o do Flamengo para poder administrar, vindo de uma campanha brilhante como foi a campanha do ano anterior. Então eu não culpo ele, não. Agora acho que ele tinha que ter a humildade para ouvir. Não sei se alguém do Flamengo tem condições de falar com ele sobre isso, mas sentar e discutir. A partir de cada jogo, senta no dia seguinte, vem cá, como é que foi isso? Aí passa o vídeo, o que tu queria fazer com a bola? Que pegou a bola, deu para o adversário fazer o gol. Você não levanta a cabeça para jogar, você não olha? Pergunta, discute, debate. Porque isso custa, às vezes, um campeonato. Esse jogo, se o Flamengo perde, poderia ser o jogo definitivo. É muito cedo, claro que é muito cedo. Mas depois, lá atrás você vai lembrar, quando chegar na hora, você vai lembrar o que você fez lá atrás. Onde é que você errou? É igual o pai com o filho, onde é que eu errei? Onde é que eu errei? Tem uma série de coisas que você poderia ter feito de outra maneira. Então você tem que repassar isso em cada jogo, discutir com os jogadores. Os jogadores são os principais interessados em acertar. O deles é que está na reta. A gente critica o jogador. Você pode ter certeza que amanhã, nas críticas do jogo, todo mundo vai cair de pau no Gustavo Henrique, no Willian, não sei o quê. Mas a culpa não é dele, não. A culpa é de quem manda eles fazerem dessa forma. Eles têm a participação deles no erro, tá bem. Mas se não tivessem sido orientados a fazer assim, não haveria o erro. Isso é uma coisa que está. Você olha, vê o time do São Paulo jogando, é a mesma coisa. O cara toca uma, duas, três, quatro, pimba, gol dos caras. Uma, duas, três, quatro, pimba, gol dos caras. Porra, você não aprendeu ainda? Então, não, isso aí não. Hoje foram erros imperdoáveis que o Flamengo cometeu, imperdoáveis. Infelizmente, o São Judas Tadeu estava de plantão, hoje era o dia dele, e ele conseguiu salvar as coisas aos 50 minutos do segundo tempo. 50 minutos do segundo tempo, quando o Everton Ribeiro conseguiu, numa cabeçada, estabelecer um empate. O Flamengo pressionava bastante, é verdade, que criou uma série de boas oportunidades, chutou bola na trave, o receitor tirou duas bolas sobre a linha, foi o goleiro batido, ele tirou duas vezes. Tudo isso é verdade, o Flamengo foi lá buscar e conseguiu pelo menos um empate, mas era um jogo que poderia ter vencido. Ele tinha bola para vencer esse jogo, um adversário que eu repito, eu considero o adversário mais difícil desse campeonato, o Internacional. Pode ter certeza, não tem um elenco rico de talentos, mas é um time organizado, raçudo, peitudo, que briga o tempo todo pela bola. E tem uma torcida que é uma torcida entusiasta. Só que o Flamengo, que esse jogo já foi ser sem público. Se fosse com público, a partir do momento que cometeu os erros, ia ser um delírio, né? E iria influenciar, inclusive, no sistema nervoso dos jogadores. Mas, de qualquer maneira, entre mortos e feridos, no final, salvaram-se todos com esse empate, dividiu, continua brigando na ponta do campeonato e tem agora, né, esse segundo turno que vem aí, a arrancada que ele tem que dar. Ele deu mole no início do campeonato, foi parar na lanterna do campeonato por uma série de erros naturais, por ter entregue o time a uma pessoa que não tinha a menor ideia de se fosse o Flamengo e seus adversários, mas depois o cara se achou e conseguiu acertar o trabalhozinho dele. Não está fazendo nada do outro mundo, mas pelo menos parou de fazer lambança. E aí já ajudou bastante. Hoje fez. Hoje escalou mal o time. E essa jogada lá da área precisa ser debatida. Quem é que teve essa ideia e quem é que vai mandar parar com isso? Porque não tem jeito você ficar todo jogo difícil entregando ouro ao bandido. Mas é isso aí, 2-2. Pelo menos esse resultado aliviou a nossa... O nosso coração no finalzinho do jogo. Meu Deus do céu, nação rubro-negra, pelo menos agora vou tomar meu cafezinho mais tranquilo, porque estava aqui suando frio, estava vendo a hora que o Inter ia fazer o terceiro gol. Mas terminou 2-2 dos mares do menor. É isso aí, a bola segue rolando aqui na Tupi. Eu Apolinho Washington Rodrigues, o comentarista mais ouvido do Brasil, contando aí o que foi o empate do Mengão, 2-2, Flamengo 2-2 também para o Internacional no Beira-Rio, no finalzinho da partida, o Everton Ribeiro deixando o Flamengo ali, bem próximo ali do Internacional, só perdendo no saldo de gols. Agora o Flamengo voltando as atenções para a Copa do Brasil, na quarta-feira, enfrentando na Arena da Baixada, 9:30 da noite, o Atlético Paranaense, que está mal no Campeonato Brasileiro, hoje perdeu de novo, 2-1 para o Grêmio de virada. Lembrando que daqui a pouco vamos ouvir aí o técnico do Flamengo, o Domenech Torém. Vamos também com as informações do Fluminense, que mais cedo jogou e venceu. E venceu bem o Santos por 3-1, quarto colocado no Campeonato Brasileiro. E muito mais no Rolando a Bola com Bruno Cantarelli e também o Rubem Leão. O Super Futebol Tupi, sempre em nome de Multimarketing, seu amigo de bairro. Só oferta show de bola. Assim Saúde, planos individuais e corporativos, saúde é assim que se faz, ligue 2102-5555. Casas Bahia, nossa casa é o Brasil, nossa causa é o brasileiro. Calmã é da Aspen Pharma. Calmã é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Banho relaxante com as duchas Lorenzetti, barato, é na Chatuba. Quali Auto Proteção Veicular, ligue 3040-7474. Com RJ da Sorte, você pode ter a vida de bacana que merece. Uma Toyota Hilux esperando por você, só R$5. Ipiranga Novo, abastece aí, é cashback pra valer, baixe aí. Tenha 7 GB de internet com TIM pré-top. Corra e aproveite. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Daqui a pouco vão chegar aí o Bruno Cantarelli e também o Rubem Leão no Rolando a Bola até às 10 da noite. Aquele abraço, galera. É a Tupi, é a Tupi, é a Tupi, é a Tupi, é a Tupi, sai da frente. Futebol é na Tupi. Tupi, Tupi. PSB. Vote nos vereadores do PSB 40. Roger Antero, deficiente visual, por Rio de Inclusão, 40700. Chega dos mesmos políticos. Nós somos a Liga e vamos enfrentar o sistema. Vote a Liga 40.000. 40. Sou ator, músico e defendo um plano de cultura e o carnaval carioca. André Kizomba, 40.1.1. 40. Olá, eu sou Alessandro Molon e peço o seu voto para os candidatos a vereador do PSB. 40. A última pesquisa do Ibope confirma, Eduardo Paes segue na liderança para a Prefeitura do Rio. Eduardo Paes está com 30%. Eduardo Paes tem 42% dos votos válidos. É por isso que as agressões a Eduardo já começaram. E o Crivella só ataca o Eduardo por um único motivo. Porque Eduardo Paes é o único que ganha do Crivella no segundo turno. E com Eduardo Paes, o Rio vai voltar a dar certo. É mais que trabalho, é amor ao Rio. Meus amigos ficavam me zoando antes da escola, dizendo que eu tinha orelha de abano, macaco e orelhudo. Um sofrimento que acabou quando o prefeito Crivella lançou o programa Orelhinha Bonitinha. Fiquei muito feliz por ter uma orelhinha pequenininha. Minha orelha ficou pequena. Nasceu um novo Gabriel. Eu ando de cabeça alta, rindo pra todo mundo que eu vejo. Mega preços baixos Multimarket. Hoje, feijão preto máximo 1 quilo 6,99, café extra forte evoluto 500 gramas 6,98, azeite galo puro vidro 500 ml 14,89, leite longa vida quatá ou godão 1 litro 3,79, filé de frango Rivelli bandeja 1 quilo 9,98, lasanha Sadia 10,64, leve 4 pague 3. Nesta promoção a unidade sai a 7,98 e a multi oferta é lasanha Resende 600 gramas 5,97. Para a segurança de todos, o Multimarket redobrou os cuidados com a higiene. Precisamos avançar nas agendas conservadoras. Contem sempre conosco. Sou Carlos Bolsonaro, 10120. Para vereador, Zico 10012. Para vereador, Zico 10012. Crivella 10. Priorizar a educação, saúde e o nosso transporte. Vereador Edson Zanata, 10210. Crivella 10. Vamos ocupar nossos espaços.

Conheça nossos candidatos em novo.org.br e vote 30. Conte com o Novo. O Novo conta com você. Tradição em plano de saúde, a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de 1000 médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já 2102-5555 ou fale com o seu corretor. É o número 15! Olá, senhora ou senhor. A gente não pode admitir o rouba mais faz. A corrupção na saúde mata quem tá esperando atendimento. Mata quem tá esperando remédio e não tem. Sem corrupção vai ter mais dinheiro pra saúde. Nós vamos zerar a fila do Sisreg trabalhando a noite toda com atendimento extra. E não vai mais faltar o seu remédio. Eu sei que o cidadão de bem não aceita esse rouba mais faz. Você vai querer mesmo deixar esses dois caras no segundo turno? Agora é hora de esperança. Eu sou a sua opção. Paulo Messina, é 15!